De jogos e diversão, começando a sua 228ª edição para falar das nossas grandes decepções amorosas no mundo dos jogos e diversão. Baixo frente e soco. Baixo frente e soco. Pra quem não sabe, e tá dando mal. Eita! Caiu, pô. Desculpa. Você fica com outro garfo pra mim, por favor. Pra quem não sabe, tá dando mole. Eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilax. Cada um tem o Superman 64 que merece. Byron! Cara, com uma vida real, às vezes dá merda. Olha, que profundo, hein? Que ensinamento, que pérola, que lição. E o bode tristonho? Tô triste não, tô bem. Primeiramente, fora Temer. Então, vamos falar de coisas tristes hoje, né? Segundamente, fora Jucá. Fora Renan, mas a gente não precisa nem pedir que vai cair sozinho. Duvido. Renan? Renan é o big boss da parada. Chefe da quadrilha não cai. Esse vai ficar até o final. Ele e o Sarney. E é isso aí. Nessa semana nós vamos abrir nossos corações e mostrar as maiores feridas que marcaram nossa trajetória no mundo dos jogos de diversão. Vamos reviver todos os cadáveres que deixaram no nosso caminho pra mostrar o que foi a promessa para a nossa vida e não foi entregue. Tudo isso e muito mais depois de e-mail. Ximenes. Não vou jogar. Esse jogo é a maior decepção. Sou player ferido. Comprei no lançamento, mas não vale um tostão. Caralho, poeta. Ximenes. Atenção vocês, interrompendo novamente as minhas férias, seus cadelos dos 10 infernos, seus criaturas do Satanás mal adestradas. Esta é a leitura de e-mails do Baixo Frente Soco em seu programa Eu Gasto de Jogos, referente a edição 227, que eu já não me recordo mais qual foi, e também não importa, pois o importante aqui é ler e-mails, então foda-se essa merda. Ao meu lado existe o Senhor da Eternidade. Existe e existirá por muito tempo ainda. Alguns giriam pela eternidade. Olha aí, isso é uma ameaça, vocês estão fodidos, ele está aqui e ele vai ficar. Agora vamos começar esta porra com um e-mail um tanto quanto... Eu não sei como é que eu posso exemplificar. Caracterizar. Qual a caracterização? Qual a palavra que eu tô procurando? Polêmico. Não, eu não diria polêmico, eu diria mais do tipo... Quente, sedutor. Não. É tipo forçação de barra pra acreditar que eu tenho mulher. Tá, try hard. Isso, muito obrigado. Um e-mail try hard para vocês. Vamos começá-lo. Olá, lindões da mesa do poder do Black Onyx. Aqui é Bastoise. Você esqueceu um L aí, rapaz. Primeiramente, o cast caiu em boa hora porque acabei zerando a versão remasterizada na semana do lançamento do EGJ. Tudo muito bem cronometrado, graças à nossa escala de lançamentos. Assim como em Ninja Inimigo, eu só joguei a versão de Master System. E tem uma boa anedota sobre a mesma. Vamos a ela. Numa conversa pós-sexo, tryhard! Eu tinha falado com minha namorada que nunca zerei o Cast of Illusion do Master porque era difícil a Vera. E ela logo rebateu dizendo que não tenho malícia no videogame. Shots fired na cama. Que bosta. É. Depois de minutos de provocação, ela disse que se eu baixasse o jogo pra ela, viraria na minha frente. Embora soubesse disso que ela tinha falado pra dar a boca pra fora, baixei o emulador e fiquei vendo ela jogando. Não valia save state. Umas 3 horas depois, ela realmente fechou o jogo. Fiquei com cara de babáquia! E quando fui tentar, lógico que emputeci-me e desisti. Fraco. Muito fraco. Cara, sabe o que é o pior? Esse jogo, que eu me lembre, assim, porra... A última vez que eu zerei Castle of Illusion foi em 1900 e peru. Mas, quer dizer, o do Master, né? 1900 e peru. Foi 1900 e peru. Só que, porra, esse jogo eu lembro dele ser bem fácil comparado aos outros jogos da época. Não era tão difícil. Não, ele era bem fácil, cara. Ele era um platformer competente. Não, ele não era... Isso não dizia nada sobre a... Ele não era fácil. Mas ele não era aquele jogo que você falava assim, porra, zerei o Castle of Illusion. Ele falava, porra, moleque, mandou bem. O jogo era relativamente curto e relativamente fácil. Eu posso te perguntar, pô, você já zerou? Não zerou não? Zera logo essa porra aí, mané. Porra, fácil, caralho. Não dá conta, não? É, não dá conta do recado? Deixa eu ver, só consegui fechar a mesma versão de PlayStation 3, versão essa que a mesma platinou. Sabemos quem usa o joystick na família. Que coisa bonita, não? Finalizando o e-mail, eu queria deixar uma pergunta. Minha mãe no sábado perguntou-me se eu queria bolinho de chuva ou churros. Escolhi bolinho de chuva. Foi a escolha correta? Pergunte ao seu coração. Cara, depende do churros. Depende do recheio do churro, no caso. Ou se vai ter recheio. É. Não, mas dá pra rechear bolinho de chuva também. Dá? Claro. Vou lhe dizer um lugar maravilhoso que tem aqui em Brasília. Dessa vez ainda não fui lá, mas planejo pelo menos esse fim de semana. Que é um rodízio de hambúrgueres. Veja bem que coisa bonita. Uma das... sobremesas disponíveis é bolinho de chuva recheado de Oreo. O que você acha disso? Acho interessante. Eu acho bacana. Eu não sei, não tenho muita ideia de como isso funciona, mas a princípio é interessante. Mas na hora que você morde, tem um Oreo lá dentro. Na verdade, tem um negresco lá dentro. Então tem gente que tem um negresco duro? Ah, não, acho fraco. Duro não, porque ele assou lá dentro, né? Pior ainda, não. Então eu não curti a ideia, não. Podia... Como não? É bom. Não, tinha que fazer tipo uma maçaroca, entendeu? Ou fritou lá dentro. Tipo aquele chocolate que tem, tipo, laca, Oreo, essas porras assim. Não, ele fica mais ou menos assim, que cara. Que é tipo cookies and cream, aí você, porra, faz o chocolate, derrete o chocolate e bota dentro. Aí fica bom. Ah, mas ele derrete de todo jeito. Derrote. Abraços e a nós, Chapsapinho. Agora o próximo, por favor. Eu amo jogos e diversão. Fale meus funkeiros favoritos. Aqui quem escreve é o Sheldon Oliveira, também chamado Ouvinte. É um ouvinte chamado Ouvinte. Que coisa de gênio. Não entendi nada, mas é o Sheldon da Fazenda do Orson, né? Deve ser. Infelizmente, não consigo fugir da rasgação de seda. Os últimos episódios sobre os jogos da série I Love Disney ficaram muito bons graças ao conhecimento de vocês sobre o tema, tanto do jogo como da empresa dona dos direitos. E falando do diabo, vocês já assistiram o filme Saving Mr. Banks? Não. Você já assistiu essa bosta, Dag? Já. Que porra é essa? É a história de como fizeram a Disney, de certo modo. Maneiro, talvez eu assista um dia. É muito interessante e mostra a origem de muitos complexos do Walt Disney que ainda hoje atormentam a política interna da sua empresa. Acho que aqui no Brasil é Walt nos bastidores de Mary Poppins, ou seja, um nome bem assim. Eu tô ligado. Eu nunca vi não, mas eu tô ligado. Assim, é um pouquinho da história da Disney e como ele convenceu a mulher lá a deixar o Walt Disney, né, deixar a Disney fazer um filme de Mary Poppins. Tô ligado. Dizem que a mulher não gostou e chorou pra caralho lá na... no cinema quando foi assistir. Foi meio bizarro. Muito tenso. Mudando de assunto, eu gostaria de agradecer a Boa Alma, que no episódio de Robozinhos em Guerra recomendou Robot Girl Z. Nossa senhora, o nome já me dá câncer. Desenho esse muito top. Discordo, detesto. Então gostaria de não só agradecer com outra ótima recomendação, como também para pedir que o nobre Daigo liberte a sua legião de satanazes e baixe a porrada em todos os ouvintes de Baixo Frente Soco até que eles leiam Sakyo Densetsu Kurosawa. Kurosawa, a lenda do mais forte. Cara, isso parece santa merda. Não. Pois essa é a única rota de salvação da humanidade. Vou te explicar o que é Sakyo Densetsu Kurosawa em algumas poucas frases. Existe um cara tipo, de uns quase 40, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, que trabalha numa construção chamado Kurosawa, e o cara não tem ninguém na vida, o cara não desenvolveu muita coisa, o único emprego mais ou menos bom que ele arranjou foi esse da construção. É isso que ele faz, ele não tem muito amigo, ele sempre sai pra beber sozinho, as pessoas têm um pouco de medo dele, porque ele é feio pra caralho. E ele fica puto porque os mais jovens, até na construção, os caras mais jovens conseguem mais coisa que ele, e ele trabalha tão duro quanto os caras, e faz a mesma coisa que eles, mas não tem conhecimento. E um belo dia, quando ele tava andando de noite indo pra casa, uma mocinha, veio, mostrou um certo interesse por ele, pediu ajuda, pediu pra ele ir num lugar com ela, e como ele é todo carente de atenção, ele logicamente foi. E chegando lá, tinha uma gangue de cara, a menina obviamente tava trabalhando com eles, levou ele pra lá, ele foi espancado e roubado. Acontece. Aí ele ficou puto e quer vingança, é isso? Não, aí ele no chão, começa a ficar, começa a ter aquelas epifanias, né? Tipo, uhum. Olha o que que a minha vida vale. Olha que bosta que eu sou. Já sou passou merda. Da hora de eu fazer alguma coisa que preste da vida. E aí ele decide que ele vai ser o cara mais forte do Japão e, quiçá, do mundo. Ele vai ser respeitado e isso vai acontecer... Nem que seja a última coisa que ele faça. Mas como isso é uma coisa boa? O que, que você ganha? O que você oferece ao mundo sendo o cara mais forte do mundo? Então, ele mesmo disse que fez esse juramento, mas não faz ideia do que isso significa. Ah, entendi. Então é totalmente imbecil o anime, então. O cara cai do chão, toma uma porrada. O cara cai da anime que eu disse, você entendeu, porra. É, sim. O cara cai no chão e fala, vou ser o homem mais forte do mundo! Porque isso era pra ser uma aspiração decente na vida dele. Isso faz sentido no... Na cabeça dele? No zeitgeist dos otakus, é isso? Não faz sentido bastante pra ele também. Ele vai descobrir isso do pior jeito possível. Aí se torna uma tragédiazinha, na verdade. Bom, parece ser por câncer, mas tudo bem. Não, é bom, sério. É bom? Se você gosta de ver tristeza, é bom. Eu não gosto muito de ver tristeza, não. Ainda mais tristeza de japonês patético. Não, gente se fudendo? Porra, bom demais. Aliás, esse autor de Kurosawa, ele só tem mangá de fuder os outros. Já ouviu falar de Kaiji? Não. Kaiji é a elite rica do Japão, que fica pegando gente pobre fudida pra fazer esportes estilo Olimpíadas do Faustão com alto nível de letalidade. Ah, mas isso aí já foi envisionado em várias mídias. Sim, mas nesse caso é extremamente brutal. O último que eu vi foi aquele Purge, já viu essa porra? Qual? Purge, é um filme que nego. Que tem um dia. Desculpa, ah, tá. Que um dia onde crime vale. É. Sim, e aí rola isso. Não, mas no caso de Kaiji, tipo, é jogos clandestinos de gente pobre tentando ganhar um dinheiro. Só pra elite rica achar divertido e pessoas se fudendo. Não, mas isso é fácil. E é bom. E é bom. Recomendo Kaiji também. É muito sujo. Que coisa maravilhosa. Que delícia. Então vambora. Então vamos para o próximo, porque é aquele momento da semana onde nós vamos ter o Lone Player xingando a gente. Aê, beleza. Ui, olá, amigos Douglas e Pedro. Tudo bem? Lone Player escrevendo aqui. Caso queiram me chamar pelo nome, chamo-me Yuri. E isso muito explica muita coisa, porque você tem o mesmo nome do então, Arara. Então o novo apelido dele vai ser Yahweh. Yahweh, sim, um viadinho. Vamos lá. Durante minha infância, segui o lado Nintendo da Força. Portanto, eu não joguei Cast of Illusion. Lembro-me que o melhor jogo do Mickey que joguei foi Mickey Mouse Yumefu Sen, desenvolvido por uma tal de Kenko, que é a mesma que Top Gear. Neste jogo, o Mickey invade os sonos da Minnie, que está o quê? Que havia caído num sono profundo para acordá-la. Não, continua sendo sonho. Ele usa balões como arma para atingir seu objetivo. O estranho é que nos Estados Unidos esse jogo saiu como Kid Clown, talvez por problemas de licença. Exatamente por causa disso. Foi porque a Kenko da América não queria pagar a licença americana, que é muito mais cara que a japonesa. Sempre assim. É, tem tanto caso assim. Aliás, esse Kid Clown foi muita coisa, incluindo um jogo do Donald pra NES. No Japão é do Donald, nos Estados Unidos é Kid Clown. LOL. Que beleza, não? É muito bizarro isso, mas tudo bem. Uhum. Voltando para Cast of Illusion, que diferentemente de Quackshot, sempre foi bem famoso e tido como referência para jogos do Mickey, resolvi dar uma chance ao jogo através de emuladores. E a menos que tenha feito o pior final, não me lembro de ter esse problema com a dificuldade. Novamente, olha aí a citação. É, mas... Cara, paciência, cara. Essa criançada de hoje em dia, entendeu? Deixa eu voltar aqui. Assim, lembro-me do último chefe ser uma bruxa escrota. Ela é. Antes disso, ele provavelmente vai enfrentar o dragão. Talvez por ter sido doutrinado pela Nintendo, os jogos da SEGA não me agradam tanto. É, a doutrinação muito errada, eu diria. E eu achei Cast of Illusion um jogo ok. Apesar de ter comprado o remake, dropei o logo na primeira fase. O remake é meio chato mesmo. Não, o remake é meio zoado, tem aqueles ângulos de câmera louco. Vamos girar! 360! É Mickey! A pessoa Silva! Porém, ainda acho Cast of Illusion muito melhor do que World of Illusion. Blasfêmia, fantasia, com certeza. Mickey Mania, pô, Mickey Mania horrível. Lógico que é melhor. Agora, se me permitem mudar o assunto, o que acharam do evento de UFC desse final de semana? O evento foi em Curitiba, berço do MMA brasileiro. Afinal, da Shootbox foi de onde saíram os maiores nomes do esporte no Brasil. Questionável pra caralho. Essa afirmação foi questionável pra caralho. Porra, que bairrismo. Acho que ele é do Paraná. De fato, o Shogun ele já foi campeão do UFC, né? Então tem isso. É. Apesar dele ser patético hoje em dia. Hoje em dia o bicho tá pegando pro lado dele. Mas eu gostava do Shogun, ele só não me ajuda. Uhum. É difícil gostar dele, né? Eu até torci pra ele, fiquei feliz que ele ganhou mesmo tendo sido roubado. É. Extremamente roubado. Aliás, já vamos falar disso. Ah, não foi roubado. Ah, eu achei que foi. Achei que o juiz deu uma ajudinha onde não precisava. Mas é porque é o que vocês falam, né? O sistema de pontuação do UFC, ele é meio subjetivo e meio escroto. Então, se você analisar a coisa friamente, você vai ver, tipo, baseado naquela forma de pontuar, você pensa, ah, pô, os dois poderiam ter ganhado, entendeu? Ele no final das contas, ele abre pra, tipo, pra opinião do juiz, né? O juiz achou que ganhou mesmo, pronto. Como diz um brother meu, ele é dado a fraudulências. Enfim. De um lado ou de outro. Quem mais teve da Shootbox? Teve o Vanderlei. Vanderlei Silva? Porra, que é outro que... Não, Vanderlei Silva não. É, o Vanderlei Silva. É, o Vanderlei Silva. Tá. O Vanderlei, porra. Que falar do Vanderlei? Bom, eles todos foram excelentes no Pride, só que no UFC, uma tristeza. O Shogun, ele ainda fez uma run boa e foi campeão. Agora... Depois a decadência veio hard. Lyoto Machi da Shootbox? Não, né? Acho que não, cara. Na feira de São Paulo, né? Eu acho que Napão era, mas, porra, Napão é triste. E só, cara. Napão. Eu não sei. É, só de falar. Eu não sei, se o Anderson veio da Shootbox, eu acho que não. Não, não, ele também... Ele é do Rio ou de São Paulo? Acho que ele é de São Paulo. Não, né? Eu acho que o Anderson é de Curitiba, cara. Quase certeza. Depois a gente vê isso também. É, foda-se. Deixando o bairrismo de lado, ele mesmo admite, manos, que evento. Ainda que o Fabrício Werdum tenha vacilado e perdido o cinturão de bobeira igual ao José Aldo, eu não diria igual, eu diria pior. Não dá pra criticar um cara que dedicou uma vida toda para ser campeão, e mesmo vendo seus amigos Vanderlei Silva, Anderson Silva, Lyoto Machida e Maurício Shogun sendo campeões, ele nunca baixou a cabeça. Durante a carreira, ele passou por cima de nomes como Fedor Emelianenko, Rodrigo Minotauro e Ken Velasquez. Ele derrotou o Velasquez? Derrotou. Ele destruiu o Velasquez, inclusive. Acho que eu não vi essa luta. Eu gosto de ver o Velasquez apanhar, não lembro disso. O Werdum, assim, sob qualquer métrica, ele ia ganhar essa luta fácil. Mas ele literalmente viajou. Ele literalmente foi pra cima do Miotic, que nem um bode, que nem o Marquardt. O Marquardt não, que nem o Demian Maia contra o Marquardt dessa luta. Faz tempo, cara. Deu tipo 3 segundos. Né? É. 3 segundos? É. E foi um pouco demais ainda. É. Ele andou pra mão do cara. Foi literalmente uma coisa que aconteceu com o Werdum. Ele foi que nem um otário. Nossa senhora. É, eu vi a luta. Que coisa agora, triste. O que mais de luta que teve boa? Bom, teve a do Jacaré do Belfort, que foi triste. Triste pro Belfort. É, o que pra mim, eu queria desviar aquela luta. Porque, porra, o Belfort simplesmente não lutou, né? Simplesmente não entrou pra luta. Tá enfim, procurando o chão, até procurando a cara do Jacaré até agora. Não sabe nem em que país ele tá. É, não sabe mesmo. Tá lá Joana Prado lá dele falando, corra-me bem, ele não, pra eu ter que lutar, cara. Ele tá perdidaço. Ficou sem o suquinho, fudeu. Ai, que trouxa. É, cara, teve a luta do Varley, que foi triste. Outra cara, triste, né? Foi, só teve, porra, luta triste, cara. A do Shogun mesmo o Shogun ganhando foi triste. Foi tipo assim, o Shogun morreu. Você vê que o last gasp dele. Não, assim, mentira, tô mentindo. O Shogun já tinha morrido faz tempo. Não foi de agora, não. Não, é tipo o last gasp, é o zumbi que dominou o corpo dele fazendo algumas lutas. Enfim, triste, né? Vamos continuar aqui. O Werdum teve seus 6 meses de fama. Já está bom pra ele, que não é um fenômeno, mas um trabalhador. Olha aí, que afirmação tão forte. Ele vai voltar, ele não vai cair. É, acho que ainda não capou pra ele, não. Eu acho que ele foi imaturo, literalmente. Eu acho que ele vai voltar e vai voltar melhor. Eu espero. É. Vai voltar com a cabeça um pouco melhor, talvez? É, com certeza. Esperamos que sim, né? É, não, existem dois tipos de pessoas, né? Existem pessoas que sofrem esse tipo de parada e quebram, tipo o Lyoto. E existem pessoas que sofrem esse tipo de parada e aprendem e melhoram. Vamos ver. E por falar em fenômeno, meu Deus, que surdo é foda eu vou assim, falando nos dias que surdo. Vocês acham que o Ronaldo Jacaré está pronto para um title shot contra o Rockhold ou o Chris Weidman? Claro que não. Cara, eu acho que o Weidman ele ganha. O Rockhold é meio foda ganhar do Rockhold. Não, acho que nem do Weidman leva. O Weidman tem muito mais estrutura psicológica do que ele ali. Ah, cara, não sei. O Weidman ele é muito superestimado, eu acho. Ele é bom, mas ele não é tudo isso. E o Jacaré, ele tá muito completinho, cara. Ah, ele sempre foi bom de chão, mas ele tá começando a trocar em pé, ele tá começando a botar pressão na grade. O cara tá ficando completinho. completinho. Eu não sei, tem essa questão do psicológico e tal, não sei como é que é. É isso que eu tô falando. Mas aí, porra, isso aí o cara supera. O cara tendo técnica, tendo, porra, força psicológico, o cara consegue levar, né, às vezes. Às vezes não, tem que ver. Agora, contra o Rock Rose, cara, o Rock Rose tá muito sinistrinho. Tá meio bruto, né? Tá com um plantel meio nervoso. Pô, ele destruiu o Wide, mano. Não deu nem graça. Foi nem engraçado. Aliás, ele ia lutar de novo agora, já cancelaram, né? O Wideman tá com... quebrou a mão, sei lá. Fudeu a mão de novo? É, eu acho que fudeu a mão de novo. E vai lutar com... vai lutar o Rockhold e o Bisping, eu acho. Vai ser um verdadeiro massacre. Ah, e bem lembrado. O Demian... continua aí o e-mail dele. E o Demian Maia merece disputar o título da categoria? Cara, é, te falar, Demian Maia tá lutando pra caralho. Ele tá me impressionando mesmo. Ele ganhou o quê? 5 seguidas já? Acho que é a quinta essa. Porra, ele tá lutando bem pra caralho. A luta foi muito técnica, mas você sabe que eu não gosto quando o nego fica mochilando os outros. É, não, eu entendo que você não gostou da luta, mas, porra, o cara controlou, o cara mostrou a arte dele, sacou? É? Talvez não tenha sido. Ele pôs o maluco no chão o tempo todo. Talvez ele não tenha sido tão objetivo como a gente gostaria, mas, bom, no final ele conseguiu finalizar, então valeu, né? É, ele cansou o cara até conseguir finalizar, né? Mas porra, ele tá lutando. Cara, foda-se, cara. Ele ganha a luta assim, foda-se. É uma vitória limpa, não? Tipo de vitória que eu aprecio, mas uma vitória. Não foi nem decisão, não pode nem falar que o cara é retranqueiro. O cara finalizou, pô. Ficou todo o tempo. Tudo bem, a luta foi meio técnica, meio parada. Mas o cara o tempo todo tava atacando e o cara tava em séria ameaça de se finalizar. Tanto que foi no final, né? Mas enfim, eu acho que ele tem condição de disputar o título sim, cara. Tem, mas dependendo de quem foi, quem ele enfrentaria? O campeão da Welter? Cara, agora não sei, é o Rob Lawler? Me perdi agora na no campeonato. Rob Lawler não perdeu? É isso que eu tô confuso. Não lembro se ele perdeu ou não. Se for o Rob Lawler, eu acho que ele ganha. Não, é o Rob Lawler. O Rob Lawler é o campeão ainda. Ah, então acho que ele ganha. É que o Condit quase ganhou dele, mas não ganhou. Ele ganhou o Split Decision. Ah, tá. É por isso que eu não vi a luta terminar. Na hora que parou o último round, eu não vi a decisão. Mas enfim. Eu confesso que não conhecia a tal da Chris Cyborg. E até achava que ela seria mais uma levar uma surra do Ronda Rousey. Mas depois de ver essa mulher lutar, acho que muito marmanjo levaria porrada dela. Mas porra, é lógico. Porra, essa mulher é mais parada que ela é bruta, né, cara? Ela não... Ela é pouca técnica. Não, o negócio dela é só destruição. Se ela enfrentar uma mulher realmente técnica como a Ronda Rousey, acho que ela vai ser mais complicado. Acho que ela já enfrentou a Ronda Rousey já. Não, antes, né? Não, você tá viajando. Ela enfrentou quem? A Holly Holm? Eles queriam botar... Não, nenhuma das duas. Ela enfrentou a Gina Carano, porque era a queridinha do MMA na época. Do MMA feminino. A Gina Carano destruiu ela, né? Não, ela brutalizou a Gina Carano. É mesmo? Sim. Eu acho que a Gina Carano se aposentou por causa dessa luta. Ela falou, não quero ficar horrível. Não, mas ela tem mais uma luta pra fazer, pelo que eu sei. O contrato dela não é mais ainda, não. A Gina Carano? É. Mas ela vai lutar na UFC? Ela tem luta pendente, né? Não sei quando que ela vai cumprir, mas ela tem pendente ainda. Não, achei que ela tinha virado... Atriz logo? Atriz mais ou menos, né? Não, pelo que eu sei, ela ainda tem luta pra cumprir no contrato dela. Mas enfim, a última luta dela foi em 2009, contra a Squad. Beleza, não? Foi brutalizada e falou, beleza, não quero mais brincar, não. Estou triste. É. Tipo o Brock Lesnar, que perdeu e já se aposentou automaticamente, né? Exatamente. Voltou pra luta livre profissional. Justo, ele ganha mais dinheiro, não precisa se fuder tanto. Melhor. Apesar de que se fudeu, né? Desde que ele voltou, ele andou até nos machucados aí. Ah, ele ficou com um negócio na barriga, né? Uma parada doida, assim. Eu acho que ele desistiu por causa disso, que teve uma ou duas lutas que os caras só deram porada na barriga dele. O próprio Wolverine brutalizou a barriga dele e falou, beleza, chega, cara. Cansei, falou, né? Falou, vou embora pra casa. Vou voltar pra minha fazenda. Exatamente. E para terminar, teve vitória do Francisco Massaranduba. Talvez o único lutador do Ultimate Fighter 1 que seja vencendo lutas. Vencendo, mas não muito, né? É, não, nem tanto, né? Um tal de Thiago Marreta desafiando o Michael Bisping. Nocaute do Minotouro. Este cara é uma puta de uma enganação. Ainda bem que você sabe. Todos sabem. E vitória roubada do Shogun. Cara, eu não vi as lutas do card preliminar. É, eu não vi. Mas me disseram que o Minotouro até lutou bem, cara. O que pra nós é um tanto quanto difícil de... Não, mas o Minotouro, cara, tem umas lutas que luta bem. Ele é muito irregular, sabe qual é? Ele nunca vai ser campeão, isso nunca vai acontecer. Nem perto disso. Mas ele não tem como, né? Mas tem umas lutas que ele surpreende bizarro, cara. Se ele conseguiu lutar bem, podia até continuar, mas sabemos que não, né? É. É, que tristeza. Então, logo mais tem mais, você finalmente está roubando a porra do meu... bordão de novo. Vamos para o último e-mail desta noite, vamos lá. Fala galera do BFS, aqui é o Dash, Grande Dash. Sobre o último cast, adorava esse game do Mickey. Nunca tinha me tocado que ele é o predecessor do Sonic e que ele era tão importante para a indústria. Uma dúvida, dos anos 80 tinha tanto jogo bom da Disney? Caralho, puta que o pariu, Dash, caralho, não consigo ler o que você fala. Tá, eu acho que é essa a situação que você quer. Uma dúvida, nos anos 90 tinha tanto jogo bom da Disney e hoje em dia são jogos meia boca e o reflexo do gênero de plataforma que morreu? Não, claro que não. É um reflexo de como a Disney tá fazendo jogo ruim. É, eu também acho. E tipo, eles não eram tão bons assim hoje, que eles são muito ruins. Coisa deles que era mais ou menos legal. Era mais ou menos legal, que é o Disney Infinity. Eles puxaram o plug. Puxaram o plug, porque agora, tipo, eles desativaram todas as coisas da Disney Interactive, não vai fazer mais jogo in-house, digamos assim. Uhum. Eles voltaram aos tempos antigos. Eles vão só licenciar os bonecos. Muito pra, melhor. Pra que muito a soft house faça um jogo. Muito melhor, muito mais barato, muito mais lucrativo. Eu creio que sim, deixa, também, mas... deixa a parada na mão de quem sabe fazer, porra. Eu fiquei meio triste pelo Disney Infinity, porque era uma ideia legal. Era, tirando a parte de comprar boneco. Legal. Tirando a parte de comprar boneco. Tipo, a melhor coisa é você montar... os playset e tal, quando você compra o playset, compra um monte de boneco pra brincar lá dentro. Tinha até um mod smashinho. Sério? Irado? Tinha. Era um jogo por dentro, assim, você nem precisava baixar, era só você ter boneco bastante e, algumas play, e alguns playsets que ligavam o mod Smash Brothers. E tinha até um história, um mod história próprio. Porra, mas é isso? Sim, é por isso que eu fico triste. Eu só joguei esse troço uma vez e agora não tem mais. É, paciência, não tava dando grana, eu já ativou, foda-se. Não, mas esse é o problema, tava dando grana. Acho que. Porra, não faz sentido. É assim que funciona o mundo, Dave. Se tivesse dando grana... Ai, meu Deus, é o mar de dinheiro. Vamos desativar. Não, sério. Depois tu olha essas porra de Disney Infinity. Tava dando uma certa grana. Eu vou pesquisar depois. Do Lego Dimensions, assim. Vou pesquisar depois pra ver que merda que deu. É, Lego Dimensions é da hora porque tem até De Volta pro Futuro. Maneiro. Enfim, indico para os senhores. DPF, Departamento de, Poder, de Polícia da Física. Uma ótima HQ que está nas bancas. Nossa, mas eu duvido muito que seja bom. É da Vertigo, é legalzinho. É mesmo? É da Vertigo, é adulto. Ah, mas o nome é uma bosta. É Physics... É, Physics Police Bureau, eu acho, original. Uma bosta. Nela, nosso universo... Parece tipo assim, cara, um negócio com um lance de ciência, entendeu? Não, até tem, mas não é cretino. É muito errado. Nela, nosso universo sempre foi governado por constantes previsíveis. Por leis que foram gravadas em pedra no começo dos tempos. Por forças tão fundamentais quanto a gravidade que nos mantém no chão. Essas eram as regras. E nós pensávamos que elas nunca mudariam. Estávamos errados. Tornados quânticos, falhas localizadas de gravidade, dimensões bolhas, vórtices inescapáveis. A tessitura do universo está enfraquecendo. Ei, tessitura. Eita. Bela palavra. E os bravos... O problema dele é pontuação mesmo. E os bravos homens e mulheres que arriscam a vida para repará-la trabalham para o Departamento de Polícia da Física. Cara, parece ser muito maneiro a premissa mesmo. Sim, eu tô falando, é legalzinho. É, mas isso é muito mais do que um trabalho para a gente Hardy, Adam Hardy. Ele sempre foi fascinado pelo pai que nunca conheceu, um físico pioneiro que fez uma incrível descoberta e pagou por ela com a própria vida. Adam, Jay, seu parceiro, e Cícero, seu supervisor, conhecem e dominam as novas regras. Mas a conspiração que estão prestes a descobrir destruirá todas as regras uma vez mais. E, se não tiverem cuidado, os destruirá também. É uma ótima compra. Cara, com certeza que ele copiou essa sinopse de algum lugar, que tá muito bem escrita. Acho que das costas do gibi, do encadernado. Tá muito bem escrita pros padrões do Dash, desculpa, Dash. Mas eu acredito que é uma ótima compra. É bacaninha, vai até barato. Tá mais barato que os encadernados normal. Daigo, 18? 18? Hã? Caralho! Ah, mas é aquele bonitinho que, vem uma que tem uma porrada de página? É, porque é um monte de edição de uma vez, né? Tipo, mais de 100, 128 por aí. Ah, é? Ah, então, pô, vou comprar essa porra, onde é que eu compro essa merda? Ah, tá na banca já. Mas na banca tem esse caderninho assim? Tem. A Panini tá fazendo um bom trampo de lançar arco fechado. É mesmo? Vou café amanhã, então. Então já é. Daigo, Final Fantasy XV, o senhor acha que será um bom Final Fantasy? Talvez seja, mas eu não dou a mínima porque, eu não tenho console pra rodar essa bosta, e dois, quando os personagens são uma merda, eu não consigo gostar do jogo. Não dá, foi mal, mas não dá. Não dá para o Fantasy. Sério, para o Fantasy morreu. Até que se prove o contrário, para o Fantasy morreu. Já que este e-mail terminou-se também a leitura de e-mails, vamos agora ver com o Castro o que, que ele tem para nos dizer de edificante, de maravilhoso, de magnífico para esta semana. Puta que pariu, eu tenho que começar a me preparar para fazer essas porras, porque improvisar tá começando a ficar foda. Mas é. Então eu vou dizer isso, treine improviso, galera. Vocês nunca sabem quando vocês vão precisar, entendeu? Um improvisinho é da hora. Faça um curso de teatro. Tem uma galera que tem uma puta facilidade pra isso, né, cara? Eu não tenho tanta, não. O Popô... Eu gostaria de ter mais. O Ilapso, por exemplo. Ah, não. O Pivoto, ele faz improv como campeões. Ele manda bem pra caralho. Eu, porra, sempre que eu tenho que improvisar alguma coisa, eu tô na merda. Eu gostaria de ser melhor nisso. Quer dizer, depende da coisa. Se for pra improvisar uma música, que eu faço pra você. Ah, não. Mas aí é... Pega a viola e faça agora, porra. Ah, é habilidade superior com violas. Com... No papo, assim, eu tô na merda. Mas fica... Às vezes eu me viro bem, sacou? É tipo os caras que levantam cantada do nada. É. Exatamente, isso aí eu não tenho esse poder, não. Porra, dois. Eu sou muito ruim nisso. Fazer um curso de teatro. Galera, faça um curso de teatro, entendeu? Vocês vão transar três vezes mais. Aí, outra coisa, não sejam tryhard, tá? Sim. Isso é importante. Quer dizer, não seja, você tem que se esforçar muito pra conseguir o que você quer, mas não faça isso de maneira falsa. Não faça isso pelo sim, não, aparências. Entenda seus limites. Não se preocupe muito com as aparências, se preocupe mais com resultados. É, você tem que se esforçar, mas também entenda os seus limites. Exatamente. Saiba como você funciona. Eu gostei muito deste conselho, dessa edificação semanal. Mas agora é hora de partirmos, pois eu estou com fome, tenho que jantar e tem gravação do Four Corners mais tarde. Portanto, logo mais, tem mais! E tome uma finalização. O nocaute. Tome um nocaute, por que não? Diversão na vez! Existem decepções óbvias dos nossos corações, que eu acho que também foi de toda a internet, todo mundo reclamou, que foram muito famosas, que aí a gente... Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever foi aquela promessa que todo mundo falou, caralho, vai ser muito irado, volta patético. Duke Nukem. Hã? Jogo patético de uma franquia patética, não decepciona ninguém, porque só idiotas caíram nessa. Cara, até hoje eu lembro de eu gravando com o Senhor da Eternidade um quadro de notícias do Vasco Frente Sogro. Notícias! Aí eu e o Senhor da Eternidade assim, caralho, moleque, vai sair o Duke Nukem Forever! Aí ele, caralho, moleque, Duke Nukem Forever vai ser muito foda! Gente. Caralho, Duke Nukem é muito foda, vai ser muito foda! Caralho! Yeah. Porra, cara, mas na moral, eu via coisa de Duke Nukem Forever desde que passava na TV a cabo, que o programa chamava Cybernet. E tinha trailer, cara, do Duke Nukem Forever na época da engine do Half-Life 2, cara. No engine do Quake, depois de atualizaram Half-Life 2, falei, caralho, tá ficando foda e nunca mais vi falar do jogo. Falei, como é que pode? Tipo assim, tu esperava aquela merda, cara. E cara, e assim, tu não pode falar, porra, Duke Nukem é um jogo de bosta, mas quando Duke Nukem, o normal, saiu 3D lá, o primeirão que foi first person, porra, cara, na moral, tu dá ali, porra, gerinho pra puta, pra lançar os peitinhos pra tu, e depois tu explodir a cabeça dela, foi um negócio que ninguém esperava. Moleque, cara, genial, né? É um jogo genial em todos os sentidos, eu não entendo, eu fico triste em perceber que ele não sobreviveu ao avanço dos anos e não conseguiu entregar o que os fãs queriam. Engraçado que é um jogo que ele tentou entregar o que todo mundo queria e ao mesmo tempo não entregou nada. É um jogo que você podia pegar cocô e jogar cocô nos inimigos. E o jogo foi uma bosta. Igual o Sonic 4. É um Sonic igual os Sonics antigos. Novo. É uma merda. Não. A diferença é... Não. Ele é negócio dos antigos, os antigos eram bem feitos. Isso aí é um lixo, cara. Não tem gravidade. É isso que eu tô falando. É o jogo ao estilo dos antigos. Ruim. Não, mas peraí, vamos fazer um lixo. Sonic antigo. O jogo é um lixo. É um lixo, cara. Sonic 4 é um lixo. É um lixo, cara. É, ele. Cara, Sonic 4, como diria Patolino, é desprezível. Cara, eu joguei o Sonic 4 e o Sonic 4 episódio 2. E assim, eu não perdi tempo da minha vida. também não morri de amores por ele. Como você se contenta com pouco? Não, é Sonic, cara. Não chegou a me incomodar. Assim, eu tinha vindo daqueles dois Sonics maravilhosos de DS, que tinha aquela gatinha ou morceguinha que andava com o Sonic. Sonic Rush é maneiro pra caralho. Não, Dash. Sim, Dash, os dois são Sonic muito bons. Dash. É, são muito bons. É um agora Sonic um jogo de celular. Sim, sério? É, tem um jogo de celular chamado Sonic Dash que é um automático. Ah, tá, mas não é aquele. Não, aquele não, é bom. Não, é. Mas merda, não. E aí eu tava empolgadinho com o Sonic. E aí, Sonic, vou jogar o Sonic de Wii. Aquela merda que o Sonic tinha uma espada e você balançava o controle como retardado pro Sonic ir pro lado e voltar. E aí eu joguei. Então o Sonic 4 não me incomodou tanto, cara. Assim, foi ok, é um Sonic merda como qualquer outro Sonic. Como qualquer outro Sonic. Caralho, o bode é tão gostoso mesmo. Bode da depressão. Nenhum Sonic é bom, bode. Não, nenhum Sonic é bom, não. Tem coisas boas no Sonic. Os Sonic de DS eram muito bons. Os Sonic de GBA eram muito bons. Mas que? É aquilo, não entra no Kokoro. Você fala, é bom, mas foda-se. Assim, ok, não me balançou. Maneira não traz a minha lembrança da infância. O Sonic Advance e o Sonic Rush seguem a mesma linha, tipo, quase continuações e tal. É uma linha portátil que o bode gosta muito. O bode não mencionou Sonic 1, 2 e 3 do Mega Drive. Ele mencionou o Sonic Advance e o Sonic Rush como Sonic muito bons. Eu gostei. Aí, tu vê que todos os Sonic que ele citou, que ele jogou, é tudo na plataforma da Nintendo, exceto o Sonic 4. Não, mas olha só. Isso é bode. Eu acho que isso é Dr. Bode. Um dos grandes aprendizados que a gente vai encontrar no programa de hoje é que expectativa é tudo, né? Até que Sonic Colors era um jogo que eu tinha expectativa assim, whatever, foda-se. Eu tava numa geração em que eu jogava Sonic 2006 e Sonic Unleashed. Lobisomossauro Sonic e achei o jogo muito foda. Não, e um jogo que eu zerei depois que eu vi o Ninja Inimigo gozando tanto no Baixo Frente Soco sobre esse jogo. Eu falei, caralho, eu não joguei, né? De Wii. Vou dar uma chance. E realmente o jogo é bom. Curtiu? Não, Sonic é... Foda pra caralho. O Sonic Unleashed, ele é ambíguo. A parte não, Unleashed não, Sonic Colors. O Colors é bom. Ah tá, o Unleashed ele é mais ou menos. O lobisomem é ridículo, esquece aquela merda. É a coisa ruim pra chegar. Não, que isso, aquele cara, é maravilhoso. O Unleashed na moral. Sonic, um Sonic que se apaixona. Não, o Unleashed, a merda do jogo é ser Sonic, né? Porque o jogo em si, se você abstrair que aquilo ali não é o Sonic, o jogo é bom, cara. É porque o Sonic Unleashed é, então, é esse detalhe. É esse detalhe. Ele é o jogo é um bom jogo e é um Sonic ruim. E ao mesmo tempo tem os jogos assim que você só daria atenção porque é de uma franquia boa e o jogo não é nada demais. E tem o inverso. O jogo que é bom, mas que se ele tivesse o mas por ter um nome do Sonic, por exemplo, ele ficou uma merda. Que é o caso que a gente discutiu quando gravou sobre o Bravely Default. Se o Bravely Default se chamasse Final Fantasy qualquer coisa, ele ainda ia ser um bom Final Fantasy? Ou ele ia sofrer com o fato de que ele tem esse nome amaldiçoado, que todo mundo tem uma doença, que o jogo só pode ser perfeito se não é uma bosta? É, eu tô falando Final Fantasy no nome, os fãzoca lá vai vir, ou elogiando pra caralho, ou destruindo o jogo. É a possibilidade que você tá. Assim, né? É o risco, exatamente. Eu não consigo imaginar um Final Fantasy sendo lançado hoje em que os fãs elogiem pra caralho. Não sei. Não, olha só, tem um problema agora. O Final Fantasy XV, dentro da equipe, os caras não gostam do jogo. Os desenvolvedores do jogo, o pessoal que trabalha na equipe, eles estão fazendo já por obrigação. Eles não gostam daquele jogo. Os caras estão fazendo isso há 6 anos. Vamos blasfemar aí. Por exemplo, pra mim, ó. Tem duas eras de Final Fantasy. Pra mim, Final Fantasy morreu no 9. É o último Final Fantasy que jogado. Que isso? Do 10, pra mim, é viado J-pop e não consigo jogar. Eu vi que eles caras viados. Tony, quer falar mal do Final Fantasy 10? Eu não consigo jogar, cara. Vai me desculpar. Que é tudo viado, cara de moça, com roupa que tu não entende o que é no mundo, tudo. Qual o problema? Qual o problema? Qual o problema? Amanhã, cogumelos. Byron, é Japão. Fascista. É Japão. O Taisos é um cara muito hétero, macho, assim, rústico no Japão. Mas é que tá, o cara. Cláudio no também é igualzinho. Exatamente. Isso. Black, claro, lembrei. A porra do Byron me fez lembrar o vídeo que eu tava querendo lembrar, que eu tava falando com o Lápis outro baile dia. J-pop. É baile de J-pop, moleque. É isso. Esse aí é o bom. De lá vai. De lá vai. Então, bode, vamos justificar. Porque, vamos lá, pra mim, porque ainda aturo o 7. Porque meu amor era diferente na época, não tava saturado disso. Foi, pô, jogou Final Fantasy 6, porra, fodão. Aí vem Final Fantasy 7, Playmobil, CG, maneiro, de fodão, aí tu não, beleza, né? Cabelo de 7, hein? Cabelo de Dragon Ball. Isso. Era de Dragon Ball o cabelo. É, aí você não, beleza, M7 lá, pô, tu gosta de Dragon Ball, Vegeta, beleza, pá, beleza, de maneiro. Aí vem um 8, pô, viado de Capri, escova, aí tu, porra, mané. De novo essa porra? Vamos lá, vamos jogar. Melhorou, baba, não sei o que. Aí vem o 9, maneiro pra caralho. Quando chegou o 10, mané, o nego pegou tudo que tinha no 7 e no 8, botou a décima potência, botou mais colorido, botou mais fiadado, botou mais pluma. Ficou muito escroto, cara. O jogo é bom, né? O jogo é ruim, não, mas caraca. Peraí, não tô entendendo mais. Byron, você. Não, o jogo, olha só, velho. É tipo aquela coisa, parceiro. Você, tipo, pô, você amarra muito uma parada, entendeu? Só que às vezes o nego exagera demais, tipo assim, pô, botou muita pimenta na comida. Comida maneira, gostosa, mas não dá pra te encarar, parceiro, entendeu? Olha só. Que é bom, eu entendo que o Byron tá falando, que eu senti a mesma coisa. Olha, peço o seguinte, eu gosto de Iron Maiden. Você entende que eu gosto de Iron Maiden? Supõe que o Iron Maiden faz uma música em que do nada, no meio da música, muda um pouco o ritmo e entra um negão cantando rap. Igual todas as músicas fazem hoje em dia. Cara, eu não sei não como o Jay-Z ainda não gravou com Iron Maiden. Ou então pensa assim, eu tô ouvindo a música do Iron Maiden, porra, minha mãe é Iron Maiden. Aí os caras, o Bruce Dixon começa a dar grito de nu metal no meio da música. Se eu quisesse gritinho de nu metal, eu tava ouvindo Metallica pra baixo. Eu quero ouvir Iron Maiden. É estranho, o Final Fantasy X é um pouco isso. Ele tava naquela curva, tem sua Nomura, né, cara? Pelo amor de Deus. Entrou naquela curva ascendente de nomurização do jogo, que o Tidus, inclusive, vocês não aceitam, mas o Tidus é igual ao Sora. É o mesmo personagem, só muda a cor da bermuda e o lado da mecha do cabelo. Eu vou lançar. Seria o Final Fantasy X o Black Album do Metallica? Não, cara, o Final Fantasy X é. O Final Fantasy X é se você tirasse o Hetfield e botava o André Matos pra cantar no Metallica. Entendeu? O Black Album do Metallica é o Final Fantasy IX. É aquele que é uma mudança de paradigma, você fala, caralho, parada boa, mas podia continuar assim. Aí depois o cara lança essas porras de fuel, refuel, não sei o que, que é tudo. Eu gosto muito do Final Fantasy IX, mas Final Fantasy IX é o saudosíssimo gritando no teu ouvido. É o saudosíssimo gritando no seu ouvido, sim. Aquilo é um jogo de Super Nintendo. Com gráficos do PlayStation 1. Isso, graças a Deus. E outra coisa, é porque do Super Nintendo não dava pra desenhar o rabo do macaco direito do moleque. E sabe o que é o foda de tudo? É que depois do 10, o caralho, né? O nego foi longe demais. Aí o nego lança aquele Final Fantasy X11 lá, sei lá, 11 de Barbie, moleque. Vai tomar no cu, cara. O MMO que você tá falando? Não, o de PlayStation 2 mesmo de Barbie. Ah, o X2. O X2. Caralho de Barbie. X2 é uma merda pra quem não gosta de Final Fantasy. É uma merda pra quem gosta de Final Fantasy. É um chute no saco, é uma castração de quem gosta do 10. Lançou dois seguidos dessa merda, velho. Lançou um Barbie 1 e Barbie 2, velho. Ah, não fode, pô. Não, vamos lá. X3? Vamos com calma. Primeiro, não tem X3, tá bom? Fica tranquilo aí. Segundo. Tô perdido já aqui, mano. Final Fantasy X, eu acho que o bode vai nessa aqui. Eu acho que foi o último Final Fantasy maneiro. Assina onde você quiser que eu assine. Byron, você pode ter seus problemas com a estética do jogo. Tudo bem, a gente entende. Você é um cara assim, meio assim, não fica ligado nas tendências, na mudança, nos paradigmas. Não, fica assim, Byron tá de barba agora, pô. Só tem barbudo agora aqui nesse bode aqui. Mas Final Fantasy X foi um Final Fantasy maneiro, foi legal e criou expectativas. Tanto é que ele gerou uma continuação. E eu acho que essa continuação teve esse problema da expectativa. Além de ser um jogo bosta, ainda teve que aturar a expectativa do primeiro jogo. Só pra gente parar de falar de Final Fantasy X, o bode vai falar, depois eu falo, porque a gente já tá há 7 minutos falando de Final Fantasy X. Não, 10-2 tudo bem, porque o 10-2 é a sua decepção. Eu não quero que você fale de coisa que você gostou. Aqui não é lugar pra isso. Não existe alegria. Só rapidamente falando do 10, assim, desculpe falar do 10, mas tem que falar do 10, falar do 10-2. O Final Fantasy X, ele conta a história de uma sacerdotisa, e assim, fazendo um alto sacrifício em busca do mundo melhor pra matar uma entidade, whatever. Não vamos entrar nos detalhes, mas é uma história bonita. Um detalhe do 10 é que ele tem o melhor personagem de Final Fantasy da história. Qual, o Waka? Não, que... Caralho, achei que isso fosse meu amigo, mas tudo bem. Como diz o Daigo, eu não tenho amigos. Só me atura, então, depois dessa. Depois de ouvir uma dessa, se ele falasse do Kimari, eu atararia. Que é um fera com lança. Mas, meu irmão, porra, sai daí. O 10-2, ele pega esse conceito que é religioso, que é uma história bonita, de sacrifício, e transforma Eu não sei explicar, é uma idol cantando. O jogo começa com a porra 2, da... Olha só, vou te falar o que é o 10-2. O 10-2 é uma mudança de hábito. A freira começou a usar mini saia e foi cantar na porra da praça. É isso. Mas nessa queria... porra desse jogo. Parando pra lembrar aqui, vamos fazer uma retrospectiva aqui, boy. Vamos tentar lembrar o que o jogo prometeu na época e o que o jogo ofereceu. E quando o jogo tava pra lançar, ele só mostrava um tipo de vídeo da Yuna cantando. Com decotinho, assim, tipo, decotinho. Mas isso o jogo entregou. Isso o jogo entregou. Esse jogo entregou. Sim, não sei. Vocês são burros que acharam maneiro isso na hora do trailer. O jogo termina com um gancho muito bom, que não precisava ser explicado, ok? Mas enfim, termina com um gancho e promete: vamos resolver a porra dessa história. Cadê o Tidus? Cadê o Tidus? Vamos resolver. Tá atrás de você. Atrás de você. Cara, a história do 10-2 é uma bosta. Os personagens do 10-2 são uma bosta. A apresentação do 10-2 é uma bosta. Jogabilidade do 10-2 é uma bosta. Nossa, não é uma moleque. Bosta. A mecânica seria até interessante se não fosse o 10-2. Poderia ter sido interessante em outro jogo, o Areva, não sei. Mas com o universo estabelecido do 10 e você me bota aquela merda de troca de roupa, agora você é uma Gunner com a Yuna. Cara, no final do jogo, ela podia destruir planetas. Ela evocava três somos de uma vez, assim. Era absurdo. Era 9999999. Não cabia na tela, cara. Ela não podia virar uma pistoleira no outro jogo. Não cabe. Não cabe. Não pode. Não, caralho, se reinventou, né? E sempre não. Naquele ângulo de baioneta, né? De tô meio de costas pra aparecer a bunda e tô meio de lado pra aparecer o peito com uma arma em cada mão. Sempre Jin assim, Lee. Né? Jin Lee, é isso, Jin Lee, anos 90, é isso mesmo. Cara, é isso mesmo. Yuna e foi... na capa do disco, pra aparecer bem assim, fala, compre este jogo. Yuna, tem uma mulher com mostrando o peito e a bunda nele. Completamente waifuzada. X2 ao extremo. Enfim, foda-se, chega X2. É, fala de outros jogos aí que chega de Final Fantasy. Quer falar de Final Fantasy 3 ou não? Alguém quer falar de Final Fantasy 13? Alguém teve expectativa? Eu não encostei, eu não encostei nisso, eu já tava decepcionado com 10 e com 12. Porque o 12, a se falar, tá? No 12 tem uma coisa muito bonitinha ali, que é os caras falando: vamos fazer mais homenagens ainda ao Star Wars do que a gente jamais fez. Vamos fazer um jogo completamente baseado em Guerra das Estrelas. Vamos colocar um Luke Skywalker de protagonista. Vamos colocar um Han Solo com uma Chewbacca, que na verdade é uma coelha. Não, a Chewbacca é gostosa. Vamos colocar um Darth Vader. A Fran e o Baltier, né? Baltier, eles são muito maneiros. As únicas coisas que se salvam nesse jogo. Vamos colocar um Darth Vader lá, que é aquele juiz lá que é o Darth Vader. Enfim, vamos colocar todas essas coisas e fazer a homenagem suprema a Final Fantasy XII. Só que, não sei lá, acho que na época aquela jogabilidade que eles propuseram no 12 não cabia ainda, talvez, no Play 2. O jogo é uma linha reta, porra. Problema que, inclusive, depois aconteceu de novo, né? Não aprenderam, não bastou uma vez só. Como é que eu não consegui dizer? Eu zerei Final Fantasy XIII e não zerei Final Fantasy XII. Só que Final Fantasy XII nunca foi uma expectativa pra mim. Final Fantasy XIII, eu ainda achei muito maneiro o que eles me apresentaram antes. O combate, pelo menos, é maneiro. Isso aí. Final Fantasy XIII, ele veio com uma suíte, né? O Final Fantasy XV que vai sair agora era Final Fantasy XIII ainda. Sim, era um daqueles três Final Fantasy XIII. Era o Versus. Era o Versus 13, que virou 15. E o Agito, que virou virou o Type Zero. Eles foram saindo espalhados ao longo do tempo. Né? E o 13 não conseguiu ter três jogos. No final das contas, eles entregaram. O Final Fantasy 13 teve três jogos como prometido. Só não eram os três que você achou que iam ser no começo. Então, essa porra desse Final Fantasy 13, que eu já não lembro mais em que ano saiu, mas saiu com atraso, tipo, quase 10 anos atrasado. Porque eles começaram 2009, a anunciar isso em 2009? Oito, bom, então foi razoável. Porque quando começou a sair aqueles trailers lá, do fato de você ter a primeira protagonista feminina desde o 6... Como assim? A do 10, filha da puta. Não é o Tidus. Cagou é pra Yuna. Mas você joga com o Tidus, cara. Você joga... O seu boneco é o Tidus. Joga com todo mundo. Protagonista, eu tô falando do boneco que você joga. Escolhe, você joga, né? Com o Tidus. Não, depois dá pra trocar. Não, eu sei que dá pra trocar. Mas você joga com o Tidus, porra. Você tá ouvindo a história de quem? Da Yuna. Não. Listen to my story. Quem que fala? Listen to my story. Retardado qualquer que joga jogar bola. Touro retardado, né? Acho que as pedissoras. Moleque, né? Mas Tidus, o protagonista. Eu acho ele, que pô. O Tidus tem a pior história de todos os Final Fantasy. Sim, ele pede pra você ouvir. Tem uma história melhor do que a história do Tidus. Caralho, Final Fantasy 10 é zoado, velho. E você não defendeu essa porra desse jogo. Vocês têm síndrome de Estocolmo. Porra, mas a Yuna é irada. A história da Yuna é maneira, porra. Vai a Yuna é maneira. O Auron é maneiro. O Kimari é maneiro. Até a Lulu é maneira. Até o Waka. O Waka é maneiro. O Waka não. É maneiro. Não, o Waka é maneiro. Vai se falar assim. O Waka é tipo o zagueiro, assim, de time da Série B, tá ligado? Que tem uma história maneira de vida. Esse é o Waka. Mas o... Ele podia ter jogado na Europa, né? Mas não. Podia, mas não. Quis ficar defendendo o Bangu até o fim da carreira. O... Vai, o lance DJ do... Pop. O lance do 13 é justamente essa parada da expectativa. Porque você esperava 3 jogos fantásticos, veio um jogo que era praticamente um beat 'em up com batalhas de RPG, porque o jogo era todo linear, tá ligado? E essa é a merda. E mas agora... o jogo era linear desde o 10, eu não sei o que as pessoas estavam esperando. O 10 é uma então, linha. Então, cara, o problema, vou falar a verdade, o problema é a geração, o problema é a geração modão, a partir do PlayStation. Porque quando o nego chegou, que nego falava só no Final Fantasy 7, 8 e em diante. Caralho, CG, punheta! Meu Deus! Punheta, vamos fazer essa porra então. Tu quer punheta? Tu quer uma magia de meia hora? Então toma, filho da puta, punheta pra você aí. O jogo virou isso. O que é Final Fantasy 13? Andar pra frente, gráfico, punheta. Caralho, é isso, para. Cara. Para. Deixa eu só fazer um comentário muito relevante, muito pertinente ao que você disse. É, nego se amarrava tanto nas Summons. Que nego fez um Final Fantasy inteiro baseado em Summon, que era Final Fantasy 8. Que o jogo era basicamente fazer Summon e apertar botão na hora de fazer Summon. É, cara, o Final Fantasy era uma porra linear que cospe gráfico, CG e Summon, cara. Não, isso não era. Porra, punheta. Ah, cara, como não? Mas o Final Fantasy 10, Final Fantasy 12, Final Fantasy 13 eram muito lineares. E assim, a gente tava vindo numa linha já linear. Uma coisa muito maneira de Final Fantasy antigamente era você pegar a nave e explorar o mundo. Isso não existe mais. Isso não acontece mais. Agora... Sabe que no 15 nem nave tem, né? Deve... Ah, mas tem um carrinho pra tu passar... É um carro, é um poçante, é um... Mas é um... deve ser uma linha reta também. Você deve escolher, tipo, no mapa pra onde você quer ir. Você não explora o mapa. É mais ou menos... Tem algumas coisas de exploração de novo, mas meio que ficou... Me parece que tá meio linear mesmo, pelo que a gente tá vendo maneiro no desenvolvimento Final Fantasy e outras coisas. Você primeiro pegava uma motoca, um carro, depois você pegava um barco, depois você pegava um teco-teco, pra depois pegar um avião. Isso era maneiro. Todos eles, no fim das contas, eles dão aquela falsa impressão de não linearidade, né? Porque você chega em lugares... onde você não pode fazer porra nenhuma, às vezes. Isso é um problema. Uhum. Ou coisas que você vai visitar, mas que o desenvolvimento da história ali naquele ponto não pode se dar ainda. Não linear é tipo, sei lá, Dragon Age, Mass Effect. Ah, mas é a magia, algumas... cara. Me engana, mas me engana não direito, engana, cara. Eu acho que nem a mulher que eu falo no teu ouvido que te ama, cara. Você quer acreditar, foda-se. Faz parte do clima, entendeu, cara? Porra, conta mentira pra mim, me chama que eu tô falando que eu tô bonito, cheiroso, que eu sou gostoso. Velho, não importa, tu fala mesma coisa pra ela, então os dois grande, né? Isso, cara, não importa, entendeu? Faz parte da piscina. Aguenta 2 horas direto. Isso, né? Você falou aí, né? 2 horas, cara. Só pra encerrar, é padrão. Final Fantasy 13, pra mim, a grande decepção no meu coração foi a história, que a história de Final Fantasy 13 é bem bosta. É, tipo, aparentemente muito complexa, mas na verdade muito especial e tosca. E a jogabilidade eu achei maneira, mas foda-se. Uma tal de Fang, eu nunca tinha visto essa personagem na minha vida. Acabei de ver pela primeira vez aqui agora. Caralho, cospe de tanho essa porra. É laranja ela, por acaso? Funk. Porra. Final Fantasy 13 é bom até aquela CG que chega um negão e entra um filhote chocobo no cabelo dele. A partir dali é só ladeira abaixo. Acaba ali. Essa cena acontece em 5 minutos de jogo. Maravilhoso. E é uma CG? Chega. Chega de Final Fantasy. Chega de Final Fantasy. Mete pra um jogo novo. Vai lá, pai. Não. Pô, jogo novo, hein? Mamiludo. Tem gente que vai falar, porra, tá maluco, caralho. Mas ele falou tão bem do jogo. Eu falei, não, fizeram um jogo maneiro. Não é. Esse aí é bom. Esse até é bom. Cara, Dragon Age Inquisition, velho. Que puta que jogo é esse? O nego falou pra caralho, o jogo é foda, que tá isso, bom de sério? Novo. Eu ouvi caralho, muitas vezes. Eu gostei do jogo. Eu ainda não joguei. Tá na minha lista. É o próximo jogo que eu vou comprar pra PS4. Mas eu tô ouvindo opiniões muito divergentes. Então, aí que tá, vamos lá. Eu, olha só, vamos voltar no tempo, né? Eu gostei pra caralho do Dragon Age Origins, cara. Acho que ele jogo muito foda, hein? Entendeu? Eu acho que a sua decepção aqui é Dragon Age 2. Não. Dragon Age 2 é uma bosta. Mas olha só, o Inquisition foi aquela coisa, cara. É tipo assim, é que nem você e teu time de futebol, né? Pô, ganhou o Carioca, tá bem, caralho, chega aí num Campeonato Brasileiro e é rebaixado. Tipo isso, parceiro. Tipo, tá uma merda. Então o que acontece? O Dragon Age Origins, cara, é um jogo foda, cara, é um jogo muito bom. Pô, narrativa, histórias, pô, cada personagem que você escolhe, cada raça, tem um início diferente no jogo, conta a história da raça, como é que aconteceu, tem um ponto de vista diferente pra cada personagem. Cara, é muito foda a porra do jogo. As quests, a porra toda, as DLCs, cara, todas são maneiras, entendeu? Então, o jogo eu achei pra caralho. O 2 é uma bosta, já é clichê, não vou falar dele, mas o que me surpreendeu foi que existem. Por quê? Isso que tu falou, PH. Digo, pô, o jogo tá bom, tá foda, correu o jogo de Game of the Year, não sei o que. Eu falei, pô, tá maneiro, né? Vou comprar. Então fui lá, cara, comprei. Porra, velho, na boa, que joguinho bosta, cara. Decepção. Primeiro, aquela coisa, o jogo é linear pra caralho. É. Pô. Na verdade, é caralho? É sério, eu li completamente diferente. O jogo é linear pra cacete, parceiro. Tipo, ele te dá uma questzinha no mapa, mas aquela coisa assim, tu não segue, tipo assim, no outro, cara, te dá aquela coisa. Me engana maneiro. O outro, você tem uma árvore de diálogo, você, depende do que você faça, abre outras quests, você tem aquela coisa que você tá realmente interagindo com as pessoas e tomando decisões, entendeu? E, poxa, e você tem mais uma, sei lá, você tem mais liberdade, né? Isso não, é uma espécie de genérica. Cara, sabe o que é o Dragon Age Inquisition? Um MMO mal feito. Tu jogou outro, vai ver isso. Tu anda no mundo, cara, dá respawn de um boi em cima da tua cabeça do nada, parceiro. Porra, tu vai farmar e vai ter que matar os bichinhos pra poder fazer item, né? Tu tá matando ali, de repente, pô, brota ali um coelho do teu cu, cara, sai do embaixo de você, cara. Que isso, porra, aqui agora? Do nada, o boneco vai ficar travado em um monte de lugar, NPC bugado. Cara, essa crítica aí se aplica ao Oblivion, Skyrim, tudo é a mesma merda. Jogo aberto. Pô, cara, mas o Oblivion tem 200 mil mais conteúdo e quest e mecânica de jogo que o Dragon Age, cara. 20 coelhos diferentes saindo do teu cu, é isso, é a mesma merda. Entendeu? Tipo, o jogo, cara, bugadão, tipo assim, aí tu escolhe as raças, beleza. Pô, cara, tudo não anda a ver. O combate muito broxante. Ah, combate broxante pra caralho, assim. Cara, tudo do jogo meio meia boca, entendeu? Broxante. O que o jogo tem de bom é gráfico. Acho que você não gostou. O gráfico do jogo é bonito pra caralho. Bonitão. Mas... a história do jogo é muito nhé. Não, mas assim, em pleno 2016, a gente falar que a qualidade do jogo é o gráfico. É foda, né? Porra, de ordem. E outra coisa, tudo bem. Quando você compara com Oblivion, tudo bem. A Bethesda, cara, que ela faz desde que ela se entende por gente, é jogo bugado. Tu já espera, entendeu? A Bethesda é sinônimo de jogo bugado, pô. É que nem você na Vila Mimosa. Vai pegar puta feia e porra, caindo, entendeu? Tu sabe, querido. Quando tu vai lá, tu não tá esperando 4x4, parceiro. Tá esperando 4x4. Olha. Pra quem não é do Rio de Janeiro, só um pequeno contexto aqui: a Vila Mimosa é um puteiro trash do Rio de Janeiro, muito conhecido, muito popular, porém. Tem uma associação de moradores lá, tu sabe, né? Quê? Tem uma associação de moradores. Associação de Moradores e Amigos. É Amocavim o nome. Procurei. E quem é amigo da Vila Mimosa? Quem é o quê? Amigo da Vila Mimosa. Ah, eu não sei, mano. É a Associação de Moradores do Condomínio e Amigos. Tem isso. Daigo, então, vem, Daigo, caralho. Enquanto vê... Viajei. Desculpa. Daigo. Saudades. Saudades. Ele não vai voltar. Pode falar, fala aí. Ele nunca volta. Fala aí, pai. Não, é só dizer, como tu vê o jogo da BioWare, né? Pô, Belmont é uma empresa de, pô, qualidade e tal. Jogo bem falado, tu, pô, já falou bem. Tu foi, né, esperando uma parada boa, cara. O jogo é muito fraco, história fraca. Porra, jogo bugadaço. Pô, tudo desinteressante. Cara, o jogo eu achei muito broxante, cara. Muito meia boquinha, assim. Oh. Entendeu? Parece um MMO coreano mal feito, cara. Na minha opinião. O foda é que eu tô jogando Witcher 3. Um jogo infinito, tô há muito tempo jogando essa porra. Quando eu terminar, eu tava pensando em comprar o Inquisition, só que do jeito que tá falando, eu vou me decepcionar muito foda, porque eu tô saindo de Witcher 3 pra jogar. Cara, você tá no erro duplo. O primeiro erro é que você vai sair de um jogo pra ir pra um outro jogo que tem um estilo parecido. Não, não faça isso. Refresca. Eu gosto. Refresca suas ideias. Tá certo. Refresca a ideia. Tá certo. Então, eu tava jogando The Witcher 3 e parei pra jogar a McQueen e Dark Souls 3. São jogos diferentes. Mas assim, não tem como tu jogar The Witcher 3 e jogar Dragon Age. Tu vai jogar Dragon Age em meia hora e falar assim, que bosta. Tá certo, tá certo. Obrigado pela dica. Vou estar Dark Souls é amor. Eu quero levantar um jogo aqui que eu acho que o Bode vai compartilhar da minha dor. Não, é esse, não é outro. É Star Fox Adventure. Sou mais o zero. The GameCube. Eu não cheguei a jogar, mas eu sinto a dor de tanto que ele nem entendo o Word daquela época. Pode, pra quem na minha cabeça eu consegui sentir aquela dor. Pode, já foi foto da Nintendo World, né, cara? Já apareceu lá, eu e o Mario. Hã? É o Mario e o Dr. Pombo também, né? Pombo também. Pombo também. Tava lá, garotas fazem cosplay na legenda. E tendo Pombo de 42, se não me engano, não é? 42, eu acho. Há muito esqueci tempo. Era a capa. É, Makoto Mario Kart do GameCube, né, cara? Mario Kart, é. Xixiu e. Xixiu não, é. Aoshi e Saotome, né? E. Saito, é. Olha antes só. Antes de animes serem legais e famosos e caírem no ostracismo. Eu tinha grandes expectativas em Star Fox Adventures, porque assim, eu joguei muito Star Fox 64, era irado e tal, piu, navezinha, jogo foda. Um jogo foda pra caralho. Eu pensei, cara, sabe o que seria irado se tivesse a nave? E se você descesse a nave pra fazer os Paranauê nos planetas e depois continuar sua nave? Star Fox Adventures era isso. Falei, caralho, que foda. Aí eu fui jogar, era tipo um Zelda merda. Zelda merda. Aquela repórter da Globo. Exatamente. Sabe qual é o lance do Star Fox Adventures na época? Ele, acho que, não sei se era a Rare ainda que fazia o jogo. Acho que era a Rare ainda, antes de eles venderem. Venderam em 2002 pra Microsoft. O Star Fox Adventures era o jogo que a Platinum deveria ter feito agora. Era o jogo pra você falar, Platinum, faz um jogo aqui de Star Fox, toma aqui e faz a merda que você quiser. Eles iam fazer um hack and slash fudidão, fuderoso, 4 jogadores, melhor que esse Tartarugas Ninja merda que saiu agora, que eles fizeram. E ia ser um jogo fodão de Star Fox que eu ia jogar no stream amarradão e não aquela merda do Star Fox Zero. Mas a culpa foi da Nintendo, cara. A culpa foi, claro, não, claramente foi da Nintendo. Porque é o seguinte, o Star Fox Adventures era outro jogo. Aí o nego falou, não, esqueci qual é o nome do jogo, jogo de dinossauro lá, cara. Era Dinosaur Planet, ia ser da Rare. Só que a Rare tava vendida, aí o projeto foi na... Tudo Nintendo World, informações da época. Aí o projeto ficou na mão da Nintendo lá, a gente tem metade do jogo desenvolvido, só que a gente vendeu a porra da empresa, o que a gente faz? Ah, dá uma mão de tinta aí, vê qual é e passa pra frente. Star Fox aí. Pô, o que aconteceu com o primeiro Donkey Kong Country, né? Era o jogo do jacaré lá, do King K. Rool, etc. Aí a Nintendo falou, cara, bota o Donkey Kong aí. Só que agora foi o contrário, né? Quando receberam a Rare, transformaram meio jogo da Rare no Donkey Kong Country, e quando eles venderam a Rare, pegaram meio jogo da Rare e transformaram no Star Fox. E outra coisa é pegar, tu não foi enganado, porque as primeiras fotos desse jogo era o Fox com a lança na mão. Tu viu um Fox com a lança na mão, cara? Tu sabe que eu achava irado! Eu lembro de eu estar passando na Arapuã ou em alguma loja desse tipo. Caralho, Arapuã. Fica, Doni, você. Aí tinha aquela televisão, aquelas montes de televisão de tudo na entrada, tá ligado? 29 polegadas Mitsubishi garantia até a Copa de 2006. Com o GameCube ligado lá, passando a porra do Star Fox Adventure. Eu lembro eu andando ali na Sanche Penha. Eu andando, tinha uma Arapuã ali, eu indo pra minha aula de bateria. Eu parava sempre pra ver. Cara, era sempre. Eu tô lembrando isso agora, enquanto eu falo com vocês. Eu lembro que eu soltava na Sanche Penha, andava até onde hoje é Uruguai, ali onde ela era minha aula de bateria. E ali no meio do caminho tinha alguma loja ali na Conde Bonfim que tinha uma porrada de televisão ligada com o GameCube lá mostrando Star Fox Adventure. E toda semana eu parava lá e ficava olhando e falava, cara. Outra coisa, todos os prints do jogo tem dinossauro, cara. Tem aquele Triceratopsinho, que é o mascotinho. Pô, mas isso não vai fazer do jogo ruim, entendeu? O jogo pode ser Não. Mas eu falo o seguinte, daí você tinha se tocado já que o jogo era de aventura, né? Que não era nave. Mas eu queria um jogo de aventura do Star Fox. Mas com nave também. Você quis se enganar, cara. Mas eu não queria um jogo merda de aventura. Não, o jogo não é uma merda também assim, não. Quanto tempo leva pra zerar esse jogo? Eu comprei o jogo original, gastei um cu nesse jogo e nunca zerei. Eu tenho ele aqui guardado, moleque. Eu nunca zerei, cara, esse jogo. Streaming. Nunca zerou? Streaming, mas streaming do BFF. 12 horas, hein? 12 horas. Nunca zerei, poxa, essa merda. Mas tá, hein? O jogo já tô ruim assim, não, cara. Eu zerei essa porra, cara. Cara. Tu zerou, só, pai? Lá. Zerei, pô. Cara, tem que ver. GameCube, na época, não tinha muita pressão, não, parceiro. Não, o GameCube não tinha, né, cara? Um amigo meu comprou essa porra, eu jogava com ele. Não, a gente jogava, a gente ficou com o Wind Waker. O Wind Waker é um jogo do caralho, entendeu? O Wind Waker é um jogo muito foda. Aí tu vai pegar. Muito foda. Joguei o Wind Waker. Caralho, que irado. Agora eu vou jogar Star Fox Adventure. Fez uma coisa, cara. Tu foi na 4x4, depois tu quis na Mimosa. E quis comparar a Mimosa 4x4, porra. Tu tem que ter bom senso. Eu acho que é pior. Eu acho que depois tu foi no orelhão ali no centro. Ligou pro primeiro adesivo que tinha ali colado. Aí veio uma surpresinha que tu não gostou. Cara, GameCube tem 3 jogos pro GameCube. É Wind Waker, é Smash Melee e é Metal Gear Twin Snakes. Esses são os 3 jogos do GameCube também. Resident Evil 4 saiu prostituindo, saiu pra todos os outros. Metal Gear Twin Snakes. Sabe o que é esse Metal Gear Twin Snakes do GameCube? É o Fluminense falar que o ídolo é o Rivelino. Pegou emprestado do outro time. Mas melhorou, não era pra fazer, cara. Né? O jogo é muito bom. Pegou emprestado de outro time. Esse que é meu ídolo, Rivelino. Era do Corinthians, cara. Não. É meu. Ah, tem mais joguinho bom, sim, entendeu? O GameCube, cara. Para com isso. GameCube. Joguinho bom. GameCube tá no episódio 152, eu acho. Com o Fritz e o Face lá do Quero que Estou Jogando, Mauro. Porra, que programa. Eu falei de uma franquia que todo mundo falava: nossa, é muito bom. É melhor que Zelda. Tem um universo muito mais rico que Zelda. Fable. Vocês já jogaram Fable? Ah, vocês gostam, claro, de Fable? Nunca joguei. Não, o primeiro eu gostei pra caralho, velho. O primeiro eu gostei muito de jogar. O primeiro jogou? Tem pra PC, não tem? O primeiro tem. Só PC. PC e depois, Xbox na época. Xbox grandão, né? O Xbox Zero, né? É, o Zero, o verdadeiro mod. Caralho, Xbox Transaba. Parabéns por não saber colocar nome nas coisas, cara. Tem que parar, nego zoou o nome do PlayStation, que é I'm PlayStation 4. Mas vem cá, eu nunca... O 1 era razoável. Falava, não, você escolhe seu caminho, bem ou mal, tarará, mas era ok. Agora o 2, que foi barulho, porra, esse é o jogo do 360, agora vai. Cara, era um jogo merda, era um jogo que tinha muita sidequest maneira, você pode ser ferreiro, lenhador, vários minigames, mas o jogo em si, a ação, a hora do templo, era uma merda, cara, você não fazia nada. Tu comprava arma na loja e matava todos os chefes mais fodões, assim. Pra escolher ser pedreiro ou ferreiro, eu sou mais vida real e tem um emprego aí de artesão, porra, baixo orçamento mesmo. Fazer um comentário, boys. Posso fazer um comentário? Eu tô vendo aqui, eu nunca joguei Fable. Aí eu abri aqui no Google Imagens, escrevi Fable 1 Gameplay. As imagens do jogo, pra mim, eu acho que eu tô vendo Priston Tale. Tá ligado que é Priston Tale? Ai, que pariu. Que bosta! Mas vai lá, fala. O Fable 2 em especial, assim, ah, você é um herói, tem outros heróis como você, você vai mudar o destino desse mundo, cara, você não fazia nada. Você entrava numas caverninhas ridículas, matava os inimigos genéricos com uma arma que qualquer cidadão daquele mundo poderia comprar na loja por 3 moedas e resolvia tudo. Era um jogo bobo, cara. Era como se fosse o Zelda. Pega os tempos do Zelda e transfere pra aquele jogo, talvez fosse um jogo bom. Mas só a sidequest do Fable era uma merda. Que jogo lixo, cara. Nunca entendi a fama daquilo. Bem feito. O 2 é meio bosta mesmo. Mas o primeiro, quando saiu, era legal, cara. Porque tinha umas coisas legais. Tipo assim, você fazia bosta, né? Tu fazia matava alguém, zoava, ia fazendo bosta no mundo, tu ia chegando nos lugares, nos inimigos, nas cidades, tu era temido, o nego corria de medo, se cagava, fugia, fazia essas coisas. Quando você, por exemplo, comprava uma armadura maneira, nova, né, aí tinha lá os tipos de apio lá, aí tipo, o nego achava a parada bonitona, as mulheres te davam mole, tu podia comer uma mulher em cada cidade, fazer uma casa, ter filho. Tinha as coisas maneiras no jogo, entendeu? O jogo reagia a você. O primeiro jogo do RPG que você, porra, parado e reagiu. As reações eram meio bobas, Pyro. Ah, eu tenho medo de você. Tá bom, mas você parava, você é o boladão, o assassino, o boneco todo cheio de cicatrizes negras. Aí você parava na frente de alguém e começava a dançar como um cara boladão. As pessoas batiam palma e te amavam da mesma forma. Ou seja, foda-se. Não importa. Deixa eu te falar uma parada. No ano de 2011... eu fui pra Comic Con. lá nos Estados Unidos. Foi irado, era foda aquele lugar. Eu era magro. Tava saindo Marvel vs Capcom 3, o Marvel, Ultimate, fiquei jogando. Yeah! Irado, irado, caralho, que irado, não sei o quê. E aí tinha um jogo que tava pra sair, que teve uma exibição lá com os jogadores profissionais. Street Fighter Tekken. Não, como é que é? Como é que é? É. This is my town! It's my town! Depois, porra, musiquinha de nu metal maneira até aquela olha lá. Olha só, todos os trailers de Street Fighter vs Tekken eram irados. Irado, caralho, foi ser o jogo da vida. Porra, era melhor ter feito um anime só, cara. Porque o jogo, brincadeira. Os caras estavam com Street Fighter 4, na época era o Super. Acho que era o Super Baunilha ainda. Super Turbo Max! E com o Marvel 3, já saindo o Ultimate na pista. Então eles estavam bem de mercado de comunidade de jogo de luta, que é um nicho do nicho do nicho. Só lembrar aí que o Pokém vendeu mais do que Street Fighter 5. E beleza, eles estavam lá com dois jogos, e aí foram lançar o terceiro, né? Que fez o Street Fighter Tekken. É, nos Estados Unidos o Pokém vendeu mais do que Street Fighter V pra Play 4, não contando o PC. E o outro não falou asterisco e as letras pequenas. É, o asterisco não falou. Eu só quis dar um headline sensacionalista só. É, e aí foram só os Street Tekken. A principal crítica que o Marvel 3 tinha na época era a porra do X-Factor, que não é questão que te dava a oportunidade de mudar o jogo. Era uma questão que, assim, às vezes ele simplesmente desequilibrava o jogo. Tipo, X-Factor, Dark Phoenix. Ah, acabou o jogo, pronto. Ah, o controle, tchau. E eles fizeram a mesma coisa do Street Fighter Tekken, que era o modo maluco lá, que eu já nem lembro mais o que é, que você meio que se mata no final, mas tu fica muito ultra forte, não sei o quê. E tem mecânicazinha de metajogo de cristalzinho, tipo Pocket Fighter. Ah, não, no cristalzinho era muito bosta. E outra coisa, o jogo é Street Fighter versus Tekken. Beleza, feito pela Capcom. Podia ser só Street Fighter, porque ninguém jogava com ninguém de Tekken. Todos eram uns merdas. Esse jogo, você só era bom se você tivesse projétil. O único cara que tinha projétil no Tekken era o Raven, que tocava Juriken. E não era nem um projétil de verdade, era uma porra da estrelinha ninja. Não, o Jin tinha um Gaduken lá do... Ah, sim, mas não era projétil, era um... Projétil de The King of Fighters, no máximo, aquilo. Não contava. Tinha que ter projétil. Aquele jogo era jogo de Hadouken. O único jogo da vida que o Ryu e o Ken eram top tier da história. Era essa porra de... Que coisa triste. Tanto que foi pra Evo em 2011, mas 2012 teve na Evo, eu acho que só, depois não teve mais. Porque não pegou o jogo não colou. Tanto que todo mundo comprou esse jogo depois, muito barato. Não muito depois do lançamento, inclusive, eu comprei esse jogo por R$80. Não. Mas isso não quer dizer nada também, que a gente já falou aqui, Metal Gear Rising vende a R$15 e é pica. R$9,90. É, Platinum Games. E é mas bom pra caralho, o... vai dizer que Metal Gear Rising é ruim. Melhor Metal Gear, mas também não é pica, não é pica também. Não, é o melhor jogo da franquia. É o melhor jogo da franquia. É o melhor. Aceita que dói menos. É maneiro, pai, é maneiro. Não tem firula, não tem nanomachines. Metal Gear Rising é o melhor da franquia. Ele é só nanomachines. E como é que se fala? E o Street Fighter Tekken, depois deram de graça pro Vita até e o cacete. Mas assim, você vê que é um jogo, pensa num jogo sem alma. É um jogo de luta sem alma, completamente sem alma, que os cenários, não tem nenhum cenário maneiro. Os cenários, eles não se destacam em relação aos personagens, nem o contrário, que é pior ainda. Jogo de luta e cenário é uma coisa que tá abandonada há muito tempo. Não. É porque o senhor só jogou Street Fighter 3 na vida. Pega um The King of Fighters qualquer aí, você vai ver como é que a coisa, até o 13, que foi o último que saiu, foi o que eu ainda há algum cuidado ainda. Não é essa cagação de regra, não. Ah, sei lá. Tekken também... Street Fighter 4 também... tem uns cenários muito merda. Street Fighter 5 Street tem uns cenários muito merda. O hipopótamo na savana lá na floresta, maravilhoso. Ah, ele é bonitinho. O suricate, olha, né? Só, Street Fighter vs Tekken tem uns cenários irados. Tem um cenário dos dinossauros te perseguindo lá, que é maneiro pra caralho. É o Dino Crisis. Mas, não, mas o 5 agora tem o cenário do Guile. Vão se fuderem. O cenário do Guile é fabuloso. Toca o 5 tem o Brasil, a Lapa Idílica. Que é isso, cinco, maravilhoso. É, o 5 tem a Lapa com a escada do Cilaron, com o baixinho da Kaiser vendendo melancia, Santa Teresa ao fundo, que na verdade é o Corcovado, na verdade, ao fundo, que é uma favela com um Cristo Redentor, Copa do Mundo no topo, pô. Eu sinto falta de um mapa pra cada boneco, entendeu? É, isso é um conceito que se perdeu mesmo. Mas e aí o Street Fighter Cross-Tech, ele começou ali num ponto de colaboração da Namco com a Capcom, que começou lá no Namco vs Capcom, passou pelo Street Fighter Cross-Tech, que foi a segunda iteração deles, e que aí foi a Capcom fazendo, e aí não foi RPG, foi jogo de luta. Ia ter o Tekken vs Street Fighter, e o Tekken vs Street Fighter, graças ao Street Cross-Tekken, foi reduzido a o Akuma no Tekken. É sério, não? Eu tenho o Akuma no Tekken 7. Isso aí. É engraçado que o Akuma não tá no Street Fighter 5, mas tá no Tekken. E não vai ter mais nada. E pra você ver como a Namco é maneira, tá? Em relação a Capcom, que é uma postuda. Pelo que eu tô vendo aqui muito de vídeo do Tekken 7, apesar dos Tekkens serem uns merdas do Street Fighter, o Akuma é meio que quase top tier no Tekken 7. E ele é canônico na história. Ele canônico. Tá no cânone da porra do Tekken. Isso vai dar merda um dia. É tipo o Spawn, na época que o Spawn começou. Acho que o bode de velho é Spawn. Que quem matou o Spawn tinha sido um cara do Rob Liefeld. Depois eles brigaram, tiveram que trocar a porra do personagem. Mas o Akuma é canônico no Tekken. O Akuma é que vai ter que matar o Heihachi e o Jin nessa porra desse jogo. Ah, cara, mas assim, eu vou falar uma coisa. Vocês se importam com história de jogo de luta? Eu fico muito triste quando vocês falam isso. Vocês começam a falar, eu fico calado aqui, olho pra baixo. Pega o celular. Eu me importo que eu fui criado The King of Fighters. Então, pra mim é jogo de luta com história, it's a good game. É só Mortal Kombat, cara. Jogo pelo LOL. Não, Mortal Kombat é patético, né? A história de Mortal Kombat pra mim é do filme. Johnny Cage com o saco do Goro, esse. A do filme, ó. Melhor. Tem um cara também que tem muita fé, né? Primeiro, cara, pô, Street Fighter e Tekken. Já é coisa que já, pô, tu botar na mesma equação já não soma direito. Um é uma luta de arena 3D e um outro é um jogo clássico 2D. Aí tu, pô, vamos botar no mesmo jogo. Vamos botar personagem aqui. Olha só, doutor Gabriel, o senhor não tem muito tempo e me mandou uma imagem de um jogo de luta também. O senhor lembra qual era? Era o jogo do Golden Axe de luta. Ah, tá? Sim. É Golden Axe de luta. Assim como a gente tem o Double Dragon de luta, aquele Rage of the Dragons. Ok? Ambos bons jogos. Nenhum é um primor, ok? O Golden Axe é, enfim, pra época ele é bem médio, bem. É legalzinho, é um bom jogo. É legal, é bacaninho o jogo, é bonito pra caralho. Ele é mais gráfico do que qualquer outra coisa. E o Rage of the Dragons, não, esse é um bom jogo, tá? E os dois casos, eu te entendo. É razoável. Eu entendo o que você vai falar. A diferença do Rage of Dragons e Golden Axe é o seguinte: eles pegaram assim, vamos pegar esses personagens, vamos chamar todos para essa mecânica aqui. Sim. O problema é que eles tentaram mesclar duas coisas que estavam estabelecidas, entendeu, cara? É que nem você falar, pô, vamos fazer um jogo que tu solta pipa e joga gude, entendeu? Pô, esse jogo vai ser errado, hein? Eu digo que tem que ser Jonathan the Game. Só que a gude... New Generation of Fun. Só que a gude tem que... Você tem que... Pode dar linda de bico fundo. E a pipa pode fazer burka com a pipa, entendeu? É coisa fazer burka com a pipa ia ser foda esse jogo aí. Caralho. Vai ter uma bola gigante no céu, né? O Pyron just went full street, man. Aí. Full street. Sabe que pra fazer bullying na pipa, Pyron? É porque vai ter uma argola no céu, né? Isso lembra, né? É porque, cara, a Capcom fez, por exemplo, SNK versus Capcom antigamente, mas funciona por quê? Porque o meu King of Fighters e Street Fighter é jogo mais próximos, né? É. Mas olha só, todos os bonecos de Tekken podem ser pensados no Street, no mínimo, como um Reca. Igual o Fei Long, a Karin, esses bonecos assim. Esses bonecos funcionam na porra do jogo do Street Fighter. Por que nenhum do Tekken funcionou? Porque o do Tekken, cara, tu não tem Hadouken e Shoryuken. É só você apertar a combinação de botão, cara. Qual golpe que os caras têm? A questão não é essa, cara. Os caras do Tekken, qualquer um deles, poderia muito bem ser pensado como um personagem novo de Street Fighter. Igual, sei lá, o Rufus, o Abel, entendeu? Mas aí, que vai dar travado pra cá, porra. Vai dar muito trabalho pra cá, puxa, eu não queria ter trabalho, queria ganhar um dinheiro deles, pô. Caguei, mano. Eu sei. Parabéns, ganharam meu dinheiro. Mas o fato é que ganharam pela última vez, que depois eu nunca mais comprei nenhum jogo da Capcom. Comprei o Street Fighter 5 duas vezes. Mas nunca mais viro meu dinheiro. Comprei três, inclusive, porque teve a do ouvinte, né? Teve essa também. Cara, a gente é otário. Marvel vs Capcom 3. Nego fala pra caralho ali. Mas foda-se, eu vi o Hagar no jogo, eu comprei, foda-se. Não, mas joguei lá. Não, o Hagar não dá nada nos outros? Tem cano, velho. Respeito o cano, porra. Então, o Marvel vs Capcom 3, inclusive, é o melhor jogo de luta da história depois de The King 98. Inclusive. Não vou permitir falar mal de Marvel vs Capcom 3. Não pode falar mal do meu jogo. É o meu jogo, cara. Próximo. É o meu de Estocolmo. Olha só. Já que a gente tá falando de jogo de luta, Smash é jogo de luta pra vocês? Isso! Tá mesmo. Isso! Antes da gente falar da nossa decepção do Smash, vamos falar Sony? Aquele seu Smash é uma vergonha, hein? Que coisa triste. Cara, eu tenho muita curiosidade de jogar. Eu nunca joguei aquele jogo. Para de pedir pra jogar aquele jogo, porra, Luke. Caralho. Eu nunca joguei aquele jogo e eu tenho uma puta de uma curiosidade pra ver se é muito merda mesmo. É um vídeo que vai ver. Tu tem Vita, pega. Eu te empresto o jogo. Não tenho Vita, não. Te dou até o jogo. Compra um Vita que eu te dou o jogo. Tem a Vita? Não, quando eu comprei, veio. Ganhei ela e o Uncharted. Ah, tu comprou o jogo. Não, eu admitiria meu erro. Esse é, tá, tranquilo. Se eu pagasse pra jogar o joguinho da Marvel no Facebook, eu admitiria. É, o Uncharted de Vita é legalzinho, né? Dado que é um Uncharted de Vita e que ele te obriga. O Uncharted de Vita. Só pra falar, ele é um pouco decepcionante nesse sentido. Ele é tipo um desses jogos de Wii, de Wii U. Que é tipo, ah, qualquer coisa. Eu poderia apertar Start pra fazer isso, mas eu quero te obrigar a tocar na tela. Pra te mostrar que a tela é de toque. Pra que você nunca se esqueça. E que a parte de trás da tela também é de toque. Não, é que os desenvolvedores foram obrigados a implementar funcionalidades assim. Não foi só obrigação, não. Em algum ponto eles começaram a gostar. Porque você consegue mudar a visão mexendo o Vita, cara. Eles usaram tudo, ó. Não é só obrigação. Não rolou prazer ali, eles acharam que tava fazendo um grande trabalho. Rolou um prazer ali, rolou um prazer. Rolou um orgulho, ali. Não, tem uma porra desse só pra poder mostrar o prazer aí no bode. Tem um puzzle lá que não fala que você tem que mover a Vita pro sol, né? Pra poder iluminar a porra no um espelho no jogo, uma porra assim, cara. Bagulho mais longe. Isso, Uncharted. Ainda bem que eu não zerei, mano, porque eu jogo de noite. Vai ficar muito puto. Nunca vai capturar o bicho. Nunca vai pegar. Mas olha só, antes que vocês comecem a fazer a Santa Inquisição em cima do jogo de luta que eu aprendi a amar, tá? O de Wii é uma bosta mesmo. Mas eu quero aqui salientar que, por mais que esse jogo seja um cocôzão lento, e foi um dos grandes motivos pelo qual durante muito tempo eu odiei Smash, porque foi o que eu joguei mais até sair o atual, a música dele é fantástica e o Nobuo Uematsu é meu Deus. Meu Deus toca piano e tem um bigodão maneiro. Cara, a música dele é melhor como ninguém. Porra, e já viram a tradução da letra? Letra? Ah, tem, mano. Porra, fica os caras. Tu acha que é só uma. A gente fala. Pra mim é isso. Coreano genérico. Não, é a letra. Tá em latim aquilo. É latim. Aquilo ali é o eu lírico. O eu lírico. Não fui eu, foi meu eu lírico. Seja lá quem for o eu lírico. Dizendo que ouviu lendas daquela pessoa, de como ele foi pra cima de todos os inimigos sozinho e salvou o próprio universo dele. E que agora ele tá ali do lado do eu lírico e eles estão lutando juntos por não um universo, mas todos os outros. E que as glórias deles, unidas, não se somam, mas se multiplicam. E isso é muito fantástico. E tinha que ter uma versão em inglês dessa música, mas não fizeram. Muito mas é bonito. Isso. Bonito. Só deixar uma adenda, só deixar uma coisa aqui, cara, eu só fui ver que Smash é um bagulho de maneiro de jogar lá no Baixo Frente Pizza, que o nego tava jogando nível pro, parceiro. Nego viciadão naquela porra, falei, caralho, o nego é viciado mesmo nessa porra. Esse Smashinho atual é muito amor, mano. O de Wii, cara, eu lembro que uma das vezes que eu joguei essa porra e que eu achei aquilo a coisa mais odiosa do mundo, porque o de 64 não tinha jogado direito na época, eu via nego jogando, eu falei, cara, jogo bobo, vou jogar The King of Fighters. O de GameCube, eu via, cara, nego, jogo bobo, The King of Fighters. O de Wii, já uma coisa mais recente, que eu vi esses moleques jogando numa época que a gente fez aquele churrasco do BFS, lá no campo de futebol do Pombo, e os moleques jogando essa porra amarradão. Eu olhava pra aquele jogo, cara, nada acontecia. Nego voava lento, e os bonecos pulavam e ao mesmo tempo tava tudo confuso na tela, caía a pokebola e saía a porra do Metagross ali. Ainda é isso, cara? Não, ainda é isso. Só que agora é bom. Voltou a ser bom. Porque o GameCube é maravilhoso. É muito mais rápido. Eu fui ver o de GameCube, eu acho que ele é exageradamente rápido e ele perde um pouco a noção ali de velocidade, inclusive. Eu acho que esse de Wii U é o mais equilibrado nesse sentido. Mas quem sou eu? Na verdade, no fim das contas, a minha opinião vai ser foda-se essa porra de King of Fighters. Cara, o pior é que eu era muito acostumado a jogar o de 64. Quando eu fui jogar o do GameCube, eu achei tudo muito travado e lerdão. Foi mal. Tu é um viciado filho da puta. É, calma aí. Tu é um viciado filho da puta, né? Deixa eu te comentar isso pra galera aí. PH é um viciado filho da puta jogando de Smash. Não, mas é que eu jogava muito de 64. Jogava muito de 64. Aí quando eu fui jogar o do GameCube, eu achei mais travado. Eu não sei se era porque os gráficos eram muito rebuscados, era tudo muito 3D, sei lá. Mas eu achei, cara, o Kirby não tá dando as mesmas paradas na mesma velocidade, cara. Ah, mas eu vou falar do Nintendo 64 que eu mais joguei aí. É um jogo desequilibrado, cara. Que eu jogava com Falcon e ganhava uma galera sem saber jogar. Não Falcon tinha Punch, Falcon pá! No 64. Desequilibrado é apelido. Eles não sabiam que tinha um balanceamento naquele jogo, cara. Capitão Falcon. O chute no ar da Samus acerta do outro lado da tela. Eu acho que o Falcon era do secreto. Era o Falcon, o Nezo, o Luigi. Não tinha Falcon, não. Não tinha Falcon no 64, não. pô. Capitão Falcon. Acho que era um dos quatro secretos. Era o Luigi, não, o Zezo. Vocês estão falando do F-Zero. Ah, sim. Do F-Zero, F-Zero. A versão humana. O piloto de carro, não de avião. É o F-Zero. Davi. É, o F-Zero, esse é mesmo. O Samus também, o Samus era muito maneiro. O Samus. Samuel. Não, vamos falar de jogos ruins. Vamos lá. Esse jogo é bom. Smash Brothers Brawl do Wii foi uma decepção? Pode. Pra mim não foi uma decepção. Foi um jogo ok. Nossa, tá sacanagem. Não. Tira o amor do coração. Vamos falar a verdade. Foi uma merda. Fala. Porra, que jogo ruim, cara. Jogo lento, jogo de retardado. É um jogo que você e sua avó tinham chance iguais de vencer. Sua avó não sabia nem o que fazer aquele controle e tinha chance de vencer. O jogo tirou o parry. O jogo era estúpido. Era estúpido o jogo. Eles simplificaram todas as mecânicas, tiraram tudo que tinha naquele jogo. Você pegava a porra de um Kid Icarus, não sei nem o nome daquele anjinho retardado que voava pela tela, e você detonava qualquer um, porque o bicho voava e ok, esse é um jogo de retardado mesmo. Foda-se, eu vou, eu tenho vantagem. Jogo lixo. Peraí, o nome dele, realmente, o nome dele é Icarus, não, né? Qual é o nome dele? Peach. É verdade, o Kid Icarus. Ah, peraí, eu só quero gostar de lembrar que a musiquinha de vitória do Kid Icarus foi vírgula sonora do maior podcast da história do Brasil, tá? Que Deus tudo naquele podcast era do Smash de Wii. Ou era o Jamiroquai. Aquele que muito boa, ou o Jamiroquai. Que vírgula. Vírgula sonora é tipo vírgula sonora, quando você quer pausar uma coisa pra começar o assunto de novo e você bota um som ali aleatório só pra fazer a passagem. A gente não tem vírgula, a gente sobe e desce música, foda-se. A gente tinha e deixou de ter e... Ah, tá, não, a gente usava esse sobe e desce de música como vírgula. É, tá? Não usa mais não? Eu uso de vez em quando, usa quando é razoável. É sem te dar junto agora é... Não andou ouvindo, não. O Bad que sabe dizer se tem ou não tem. Quando duca tudo, não tem mais, não. É, antigamente, às vezes ainda botava quando cabia, fazendo sentido. Agora é um assunto só. Agora é lugar bloquinho, caralho, meu. Agora é podcast de uma hora, foda-se. É, uma hora, vambora. Vocês não marcam a diferença da abertura pro começo do programa. A gente não marca. É o mesmo ritmo. É como disse aquele cara uma vez. Esse podcast, bando de carioca funkeiro, frenético, começa gritando o podcast inteiro, eu não entendo porra nenhuma, eles vão assim até o final. É isso, não tem que ter vírgula de porra nenhuma. Então, é geral num braço só. Então sem mudar porra nenhuma. Puta Paulista chato. Mega Man X7. Mega Man X7. X7 é o 3D? É. Então volta. O X6 já é uma decepção. Volta. Mega Man? É. Cara, Mega Man X5, o Joe Rod fez uma live há não muito tempo, ele zerou, e o desafio era não abaixar. Aí eu falei, caralho, como assim não abaixar? E eu descobri que o X5 em diante, aparentemente, o Mega Man abaixa. Não, é do 6, não é? Acho que é o 6. É o 5. Então, poxa, 6. Tudo bem, eu não sei, eu não lembro. Mas o Joe Rod jogou algum Mega Man desses depois que já acabou, ou seja, depois do X4, que o desafio era zerar sem se abaixar. E aparentemente isso é uma coisa no jogo. Tipo, não pode abaixar. E aí eu falei, caralho, como assim abaixar? O Mega Man não abaixa, cara. O Mega Man, ele tá altivo, altaneiro, de pé e correndo o tempo todo. O Mega Man não cai, ele não abaixa. Ele ou tá em pé, ou ele foi destruído e virou, e evaporou e virou não, purpurina o metálica. O dash é uma leve abaixada. Ah, tem o dash, é verdade. Não, mas ele tá sempre em frente. Entendi. Isso é Mega Man. Agora, sempre em frente. Mega Man X5, Mega Man X6, no final das contas, se eu for botar tudo no balanço, eu saí com um saldo positivo de diversão. Impossível. Pode reclamar, pode ter os problemas. Eu me diverti. Valeram os 10 reais que eu gastei na Uruguaiana, entendeu? Valeu. Okay. Agora. Ah, o 5 é maneiro, cara. O 5 é maneiro. O 5 é bom. O 5 me fez feliz ainda. O 6 que eu já percebi, ok. Não tá dando. Não, o 6 é modão. O 6 é modão, porque os bonecos abaixam. O Mega Man pegou a espada do zero. Dá pra jogar com a espada do zero. O nego forçou a barra, parceiro. Vocês querem o Mega Man com a fase. É. Vocês querem o Mega Man com a espada do zero? Então toma. Tem aqui a armadura de ninja. Vai usar a espada do zero. Vai abaixar. Vai dar cambuzinha. O zero é destruído no 5, né? É, no 5. Isso, só no 5. Qual que ele não é destruído, pô? Pois é um robô, né, cara? Só construir de novo, né? Puta que pariu, cara. Essa porra não cola. Tem Cachecol, Mega Man de Cachecol, que é referência de Kamen Rider, de... Enfim, do criador do Kamen Rider, na verdade, né? Do Kikaider, na verdade. Que é do mesmo cara. É o robô de Cachecol. Caralho, tem várias paradinhas ali. É muito anime mesmo essa merda. É, inclusive, se tu tiver dinheiro, tu vai aqui no Fuxão Preto, na Rua Sul, e tu compra o Mega Man, parceiro. Tu vende tudo naquela porra. É mesmo? É, peça de tudo naquela merda. Ah, quero peça do Mega Man. Desmancha foda, né, mas cara? Mas o Mega Man... Mas tem uma diferença, cara, porque assim, Mega Man X5, Mega Man X6, PlayStation 1, tem aquela parada, eu joguei, eu esperava uma parada... Até qual que vai? Eu não me decepcionei, é X8, ó. É, X8 caralho. É bom. Pararam no melhor, né, cara? Já se Mega Man X9 ia ser muito irado, né? A inspiração premiada, tá ligado? Só ia ter aquela primeira fase de abertura e ele morria no final. Pra começar, aquele X7 era PlayStation 2. Eu lembro que eu comprei também na Uruguaiana. Tipo, caralho, vai ser um jogo irado. Porra, Mega Man X no PlayStation 2, mano, vai ser muito foda. Aí tu já começa jogando com aquela porra daquele Axel. Nossa. Ai, eu odeio o Axel. Esse Axel não é pra ser um protótipo, sei lá, daquele Mega Man Zero, do Zero, do Mega Man Zero? Ele tem uma metralhadora, porque alguém acha maneiro jogar Mega Man de metralhadora. Não, faz sentido, PH. É um modo fácil. O Mega Man é do modo normal e o Zero é um modo difícil. Criaram um modo fácil. Sim. Cara, ele é mais fácil jogar. Né, não? O Axel, ele é o forte da série X, entendeu? O Zero não é o Proto Man, o equivalente do Proto Man. Tipo se isso, jogar sim. Série clássica, o forte dá tiro pra cima assim, pra baixo também. Quando o pai não fala do forte, tá? Só pra ficar claro. Esse forte aí é o best, tá? Né? Não é, isso. Tipo, ele é o forte, tipo, é o fadão. É o... Não, é porque o forte é no japonês. Mas o... Rockman and Forte. Eu concordo com você, Pyron, só que você é obrigado... Você começa o jogo jogando com o Axel, depois você libera o Axel e o Zero. E lá na frente você libera o Mega Man. E o nome do jogo é Mega Man. Não, cara, mas tu não falou o pior. Peraí. Metal Gear 2 tu gosta, né? Metal Gear 2 é maneiro. Agora eu o Mega Man. Eu falei que Metal Gear 2 é maneiro. Metal Gear 2 é tranquilo. É jogar com a porra do ninja. Assim, PH. Eu reclamo de Zelda, tu já jogou? Aceito. Eu reclamo de Metal Gear 2 pra caralho. Não, aceita, se amarra. Para de ser Daigo, para de ser Daigo. Do Raiden, pode falar. Eu adoro o Raiden, ainda mais aquela cena que ele tá pelado, moleque. Melhor cena dos jogos. Puta que pariu. Mas peraí, não, mas sério, alguém sabe a relação entre a série Mega Man Zero e essas outras cronologias? Que o Axel, a pistolinha, não sei o quê, o jeito do capacete, ele lembra o Zero do Mega Man Zero. Não, mas o Zero do Mega Man Zero é o Zero do Mega Man X. Ele, no final do Mega Man X5, que ele é destruído e tal, aquilo ali é o final canônico da série X, e ele é desligado, e depois eles acham uns escombros, whatever, do Mega Man do Zero, e ele é o Mega Man Zero. É, o Mega Man Zero depois. Aí eles pegam o kernel do antigo e refazem. É, tipo isso. Maneiro. Eu acho que cabe um podcast Mega Man Zero, hein? Cabe. Uma vez eu falei isso pro Joe Rod jogou todos os jogos, eu tô devendo ele ainda, até hoje. Então, assim, o Joe Rod jogou todos os jogos de Mega Man Zero. O Joe Rod jogar Mega Man não é nenhum esforço, né? Então, assim. É, isso que eu ia falar. Mega Man Zero, meu maior jogo é bom. Mega Man Zero é bom. E tem um compilado que é tipo Mega Man Zero Collection pra DS. Pra DS. Que é maneiro também, então dá pra jogar. É, tem todos, né? Aham. Uhum. É, dá pra. Aí! Dá pra fazer streaming? Fala. Dá pra fazer várias coisas. Tudo dá pra fazer streaming, né? Não, na real. Não dá pra fazer nada de 3DS. Joga Harvest Moon no streaming. Peraí. Você tá falando pra mim, o cara que deu um jeito de fazer streaming de um Super Mario 64 com webcam, que não dá pra fazer streaming de 3DS? Você tá me falando desse ferro? Não dá pra fazer streaming maneiro de 3DS. Cada jogo tem um streaming que merece. Tem emulador. Dá pra fazer streaming de um emulador agora também, né? Cada jogo tem um streaming que merece. É, Superman 64, XVID, Rus.av. Enfim, a gente não falou muito de jogo que decepcionou, né? Mega Man X7 decepcionou. Falando em Mega Man, qual o nome daquele Mega Man que, em teoria, é o sucessor do Battle Network de DS, que a visão era 3D, você via por trás? Que jogo merda. O Rockman.exe, não é? Mega Man 64? Não, aquele era continuação do Battle Network. Né? É, o Mega Man Legends. Legends, né? É verdade. É. Não, acho que o Battle Network é o Legends, né? Não, Battle Network. Não, o Legends é aquele que tem pro Nintendo 64 e Play 1, que é 3D, tem a sanidade... Tem a Trombônia. É o Mega Man sem capacete. Sim. Isso. Ah, então, Battle Network é o que é o Mega Man de capacete amarelo, né? É, o menino que entra nas coisas e tal. É, o menino, é o garotinho, é Digimon. Inclusive, um jogo bom pra GameCube é isso. Tem anime. É verdade. Passou no Cartoon Network, sei lá. E teve uma continuação dele pra DS que mudou a ideia. A visão era por trás e era uma merda muito grande. Jesus, que jogo merda. Entendi. Cara, que pode zoado, hein? Não, esse Battle Network é o que o garoto garotinho tem uma porra de um aparelhinho, tipo aquela coisa do controle do Dreamcast. É, um device, é. Mas é igual a porra do controlezinho do Tamagotchi DS, de Dreamcast. É essa parada. Agora eu lembrei. Cara, que coisa, né, cara? Aí, quer ver um jogo que em geral se esperou pra caralho? Acho que a maioria aqui deve ter esperado pra caralho, que em trailer era fodão e no geral foi uma bosta foda. Foi o Enter the Matrix. Caraca, Enter the Matrix. Eu adorei na época. Mas é o primeiro. O primeiro. Que era com o japonesinho e a mulher do Smith. Cara, não, eu achava que era tipo muito foda o jogo e depois eu entendi que não era. Eu tive que entender que não era, porque foi só vontade de ser bom o jogo. Eu não vi Matrix na época, fugi desse. Tava de fora desse hype. Mas era de Play 2 o jogo, mas né? Mas Spyron, sabe o que é mágico? É que o Path of Neo, que é o Enter the Matrix 2, foi a mesma coisa. Eu achei o jogo muito foda, eu me convenci de que era muito pica, o jogo é bem merda. Ah, esse é um pouco melhor, que ele falou, não, agora vocês vão poder jogar com o Neo, e te melhorou o sistema de porrada, tu vai ser mais fodão, né, e pá, e o jogo era uma bosta. Moleque, era o jogo do PS2 que tinha mais combinação de botão. Era um. Acho que era o único jogo do PS2 que você usava o R3 e o L3 como comandos de ataque. Caralho. Cara, eu vou falar uma palavra pra vocês. Acho que Matrix é uma das maiores enganações do século, cara. Matrix 2021. É muito bom e o Animatrix é maravilhoso. Animatrix é maravilhoso, isso é verdade. Nem parece Matrix. Mano, o foda do Matrix é não ter o subtítulo em Ghost in the Shell, né, cara? Também temos tiroteios e melancias. O Matrix, ele é uma junção do Ghost in the Shell, o anime que hoje em dia todo mundo já conhece, né, o filme do Mamoru Oshii, do mangá daquele outro cara que eu esqueci o nome, e um filme chamado Dark City, que é de 98, é de um ano antes. Cidade dos Sonhos. Não, é Cidade dos Sonhos? É. Cidade dos Sonhos é uma outra coisa? Então, se você tá falando, eu acredito. Esse Dark City tem o Jack Bauer, é o vilão maluco do filme, e ele tem um cara que... O único outro lugar onde eu vi esse cara, esse ator... Foi naquela série do Pilares da Terra, que é o livro do Ken Follett. A série é muito boa, por sinal. Eu lembro que eu vi essa série de uma vez só, o Ninja Inimigo tava no mesmo lugar que eu, mas ele tava estudando física. E esse cara fez esse Dark City. É a mesma história, o cara numa realidade distópica, zoada, não sei o quê. Na verdade, enfim, a mesma história que já foi contada 50 mil vezes em livros do Philip K. Dick. Mas o Dark City é Cidade das Sombras, pode. Cidade das Sombras, isso. Desculpa. Mas o Dark City, se você mudar o nome pra Matrix e trocar esse ator pelo inexpressivo lá, o Keanu Reeves, é pronto, é Matrix. Não precisa fazer nada, não precisa fazer esforço nenhum. E bota o Bullet, foda-se lá, que eles inventaram. Tá? E Ghost in the Shell. É o meu filme. Foda-se. Não tem o que mudar. Tem a Jennifer Connelly também nesse filme. Acabei de ver aqui. E Jennifer Connelly. Jennifer Connelly é uma decepção, né? Tão bonita. A Jennifer Connelly é uma decepção. Olha aí. Brocava. Eu brocava. Fácil. Isso não é. Você falar o contrário do que você falou agora seria falha de caráter. Mas ela. Ela tá bem naquele. No Hacking para um Sonho, né? Verdade. O problema é até que ela Hulk sempre faz tá coadjuvante. Esse o Hulk do Eric Bana, é verdade. É o Hulk do Eric Bana que ela faz? Eu não vi. É. Eu só vi o do chato lá. Ela tá bem nos filmes dela, é que ela sempre é coadjuvante, né? Aquele Hulk, eu nunca. Isso não é sacanagem, eu acho muito zoeira isso. Eu falo, parece que é maldade, mas não é. Eu nunca vi o filme inteiro sem dormir. Eu sempre dormi nesse filme. Tá certo? Eu com Matrix, eu nunca vi inteiro sem dormir. Matrix? É. Eu durmo e sempre acordo na parte que o Neo ou o Morpheus estão pulando de um helicóptero, quebrando vidro pra salvar o outro. Mas a diferença qual é que Matrix deve ser um Neo, é bom. Deve ser o Neo e salvar o Morpheus. A diferença é que Matrix é bom. Pô, se tu vê os outros, então fodeu. Eu vou com preconceito, eu já vou vendo aquela porra e falo, caralho, olha o Ghost in the Shell com gente aí de verdade, querendo aparecer. Gente, olha só, a gente já tá gravando aqui há uma hora, eu só quero levantar dois jogos juntos, que a decepção foi a mesma. Levanta que eu vou cortar. Ó, vou levantar pra tu cortar, hein. Vou levantar pra tu cortar. Vai. Um eu deles pulando. Eu já zerei em streaming. E o outro eu prometi zerar em streaming. Blood Eagle e Sonic 2006. É Superman 64 e Sonic 2006. Superman 64, eu vivenciei esse cocô. É um jogo. Com 7 horas de vida, eu nunca mais vou recuperar. Eu vou dizer, porque eu tive essa experiência quando eu era um adolescente, pré-adolescente. E eu aluguei esse jogo na locadora. E eu achei, caralho, eu vou jogar com Super-Homem. E na época, Nintendo 64, estava sendo apresentado para um universo de jogos de diversão em 3D. Então as possibilidades de jogos com Super-Homem eram infinitas. E ele tinha tudo para ser muito maneiro. Então eu aluguei com a expectativa lá na puta que pariu. E eu tive um jogo com a expectativa na menos puta que pariu interior do inferno. Então, nossa. É o Super-Homem, primeira coisa, o Super-Homem ele é um personagem difícil, ponto. É difícil você criar uma história do Super-Homem que vai envolver ação, ao mesmo tempo que você tem que fazer uma história que é equilibrada, senão o Super-Homem, ele super-homiza tudo e acabou. Pra mim, ele é um personagem perfeito pra um jogo de videogame. Não, mas calma aí, tem uma coisa. Um jogo de videogame? Não sei, só se for o Superman versus Dragon Ball Z. The Movie The Game. Mas tem uma coisa importante aí. O Super-Homem a sério seria um grande Quick Time Event. Não tinha nada pra fazer, ele resolvia tudo. Quadrado na hora certa. É isso. O jogo do Super-Homem é perfeito? Peraí, desculpa, pai. O jogo do Super-Homem é perfeito, você sabe o quê? Superman Snap. Encare Jimmy Olsen na fantástica aventura de tirar fotos do Super-Homem. Ganhe pontos com o Perry White, tá? Ganhe uma chance de sair com a secretária lá do jornal. É só isso. Tá ligado que teve o jogo da Sakura Card Captors assim, né? Você pulava Tomoyo tirando fotos dela. Caraca, deve ser fantástico. Deve ser muito maravilhoso. Vou até procurar aqui agora. Card Captors, Sakura, Dreamcast. O pai, eu queria falar aí de alguma coisa. Não, pô, eu só ia falar que criar expectativa pra esse jogo aí é fácil, porque é o seguinte, eles são na época que tava saindo o desenho do Superman, né, cara? E o desenho do Superman tinha vários arcos maneiros que podiam fazer um jogo baseado, e ou episódios, ou fases do jogo, que, pô, era maneiro, só que nem fez um jogo genérico, merda, escroto, pro Nintendo 64, entendeu? Mas a carga de ação do Super-Homem, um gibi, sempre é baseada em alguém está atacando o Super-Homem e não afastando porra nenhuma. Ou até que alguém aparece um Kryptonita e blá, blá, blá, e aí uma hora ele tem que enfrentar o vilão de verdade e aí tem algum desafio, né? Ou alguma situação antagônica. Num jogo de videogame, onde você precisa daquela ação contínua do estou batendo em alguém, cara, isso não dá pra fazer. A única saga do Super-Homem que dá pra fazer alguma coisa assim é, sei lá, a porra do Planeta Arena, que ele tá numa porra, que é o que depois a Marvel imitou e fez uma versão melhor, que é o Planeta Hulk. Marvel Baby! Que o Super-Homem tá preso no planeta lá do Mongul, virando gladiador, e ele tem que ser na porrada com um monte de monstro que é forte igual ele. Aí é maneiro. Aquela revistinha que eu tenho um cara fodão que voa e dá super soco e raio do olho e congelante. Isso é pra jogar com punch, mano, cara. Porra, aí eu peguei que no Superman 64 eu tenho que voar dentro de argola e eu tenho que usar o sopro congelante pra parar tornado e não funciona, entendeu? E eu tenho que levantar carro e quando eu esbarro o carro na parede eu explodo e morro. E tipo, caralho, não! E ao mesmo tempo, eu tô falando de um outro jogo também, falando do jogo Sonic 2006, que era, caralho, vai ser... Tava uma espiral descendente do Sonic, que era cada jogo que passava ficava mais merda, tá ligado? Eu assim, não, agora vai ser muito irado, porque vai ter um jogo muito pica do Sonic. E assim, foi um jogo muito merda e bugado, e você morria em cada loop que você dava, porque tipo, você entrava no loop, e quando você ia dar um loop, você entrava no infinito e voava pro céu e morria no sol. Sabe o que é engraçado desse Sonic aí? Ele foi uma alegria e uma tristeza, né? A primeira alegria que me surpreendeu foi o seguinte: porra, eu não acreditava que o gráfico do jogo que o nego mostrava nos vídeos era aquele mesmo. Que o gráfico pra época, cara, era coisa absurda. Caralho! O 360? Primeiro ano do Play 3, né, cara? Tipo, foi um dos gráficos mais bonitos daquela geração naquele ano, cara. Era foda. Só que é isso. Foi o primeiro ano dessa geração do. Quer dizer, o Xbox já tinha um ano. Mas foi um dos primeiros jogos de Play 3, inclusive. Na época tinha aquele Heavenly Sword só. E aí esse Sonic, ele é bonito pra caramba. Se você pegar cenários assim de, sei lá, o Uncharted 1, que saiu uns 2 anos depois, ainda é mais ou menos aquela qualidade de renderização de cenário. Não tinha fugido muito daquilo, não. E a bonequinha lá, a garotinha, que eu não lembro se é nesse jogo que o Sonic beija a menina. Achou filhinha, moleque. É nesse jogo mesmo. A garota, o modelo dela é bonito pra caramba também. É muito perfeito. É, aí só que aí tu vai pegar e falou, tu começava a jogar... tu tinha que pular em algum lugar, alguma plataforma, alguma coisa pra poder disparar um evento, correr o caralho. Ah, o porra do Sonic desfalecia, virava merda e morria, né? Atravessava pro cenário. Na porra, CG, na CG tu vê os pelos do Sonic, individuais, assim. É nível Squaresoft a parada, mano. Olha só. Parabéns. Eu vou mandar um grande abraço pro nosso amigo Granville, que é um filho da puta que abandonou a gente. Charles! Mas eu ainda gosto de você, cara. Quando ele veio visitar a gente aqui no Rio, eu falei assim, cara, joga essa porra. Eu fiz de maldade mesmo, assim, sabe? Maldade. Escuro. Eu falei, joga esse aqui. Ele fez Sonic 2006 pra jogar. Aí ele jogou, ele foi tal, viu a CG, viu. Aí ele entrou naquela coisa meio RPG escrota no começo, tem que falar com as pessoas na cidade e fazer umas quests ali pra entrar na primeira fase, não sei o que. Aí ele foi, aí passou uns 60 minutos fazendo quest, side quest, não sei o que. Aí ele entrou na primeira fase. Aí na primeira fase ele gastou todas as vidas dele em bugs. Eu sabia que isso ia acontecer. E ele gastou todas as vidas dele em bugs. É tipo, ê, Lupe, morri! Ê, tu surfou na água, afoguei do nada. Ah, eu tô andando aqui e infartei. Aí ele morreu todas as vezes. Aí ele teve que voltar pro começo do jogo. Aí quando ele viu a CG inicial, ele olhou pra mim e falou, como assim CG inicial? Eu falei, o jogo não tem autosave, amigo. Não tem autosave. Começa de novo. Aí tem mó frio da puta, hein, PH. Moleque, o jogo tem que dar start. Save game. Só. Deixa eu te falar uma parada. Dorme com essa. Tem, acho que tem pra PC esse jogo, hein? Não. Sério? Tem não, tem não. Tem não, tem não. Senão o pai não tinha jogado. Não, eu joguei no Xbox 360, cara, na época. Ah, não. Não consegui terminar, não. Estou ruim. Eu tenho o Xbox bloqueado. Difícil pra você baixar esse jogo. Cara, acho que eu tenho isso aqui. O meu 360 funciona? Acho que eu tenho aqui, piratão. Funciona. Eu ó, pronto. 2016 é um ano sem promessas vazias. Eu vou jogar essa porra no stream. Mata aí. Duvido. Vai rolar. Duvido. Eu tô botando pilha mesmo, duvido. Quero ver tu fazer isso. Mas olha só, vamos agradecer Sonic 2006. 10 anos de Sonic 2006. Aí, isso é alguma coisa, hein, Latos? Isso é alguma coisa, sabe o que que significa? Programa aí pra de mim, Sonic 2006. Nada. Não, pra mim, você porra nenhuma. Pra você significa tudo, porque você tá na onda de fazer programas com dadas cabalísticas. Pode ser. É, 19 de novembro, vambora. Beleza. De... Não, olha só, bem na época do Fatal Fury. Não me estraga, não. Sonic 2006. Vou achar algum caminho dele aqui. Trouxe a música de encerramento do Baixão de Soco. Ela não é a música do Sonic, ela é a música do Baixão de Soco. É verdade. No Sonic. Você tem razão. Você tem toda assim razão. Assim como o Tanguinho era tudo de Kid Icarus, um jogo razoavelmente nebuloso da Nintendo, o Baixão de Soco é tudo de Sonic 2006. O jogo merda da Sega. Sonic 2006. Lançado no começo da geração anterior. Sonic 2006 é um jogo tão merda, que o Robotnik é magro. O Robotnik é, cara. Ele já era magro. Foi esse processo de magrinização do Sonic, né? Não, o Sonic era gordinho. Em todos os outros jogos, o Robotnik é gordo. Eggman, seja o nome dele, ele é gordo. Nesse, ele é magro. Ah, tá explicado, pô. Então essa porra virou a novela da Globo, pô. O nego vai pra Globo, fica magro, fica escroto. Tata Werneck. Olha só, 2006 tivemos Twilight Princess, New Super Mario Bros. Veja só você, o mano não foi não. Guitar Hero 2. Guitar Hero 2, olha só. This Day on Gaming. O. Tá, 10 anos de Sonic 2006. Eu acho que é melhor uma transmissão disso aí. Aí, mas olha só. O Pivoto falou, cara, mas é que tu vê, né, cara? É porque jogo de luta a gente gosta, mas se tu olhar a Capcom, só tava fazendo merda, né? Lost Planet 2, um cocô do cavalo do bandido. Outra decepção do caralho também. Resident Evil 6, cara. Meu reclamou do 5 e não, calma aí. Tu reclamou do 5? Vamos fazer pior então. Vou tomar o 6 então. Pyron, o 5 é melhor que o 6, cara, na moral. Não, o 5 tem um problema maior ainda. Pyron, o 5 é um homem branco indo pra África atirar em negros. Resident Evil, eu já ia falar Resident Evil 2006. Resident Evil 6 é um dos jogos co-op mais divertidos que tem no PS3. 5. O 5 e o 6. Não, você tá falando do 5 ou do 6? Dos dois. Te é desafio. Muito. Jogar co-op é muito o cinco, maneiro. O 5 sim, o 5 beleza. O 6 eu te desafio. O 6 eu joguei, eu zerei com mamute co-op. Muito maneiro. Ah, tu zerou essa porra tomando uísque, tava doidão, porra. Ah, tava doidão, mas foi maneiro pra caralho, porra. Aí, porra. Não, jogar pega a vareta doidão é maneiro pra caralho também, porra. O cara usa drogas, já foi maneiro, porra. Me diz jogo co-op muito melhor. PH, eu dormi na campanha do Cream jogando. Coloca. O cara tá tão chato. Não, sozinho. Não, eu dormi. Sozinho eu durmo também. Sozinho eu jogo. Não, eu joguei co-op. Eu joguei co-op, depois eu consegui. Só do Ninho que tava jogando maneiro. Depois começou já a fantaúva, fica escroto, entendeu? Porque é um co-op melhor dessa geração. Far Cry 4, eu e Bode jogando co-op. Maravilhoso. Maravilhoso. Da gravata no motorista do outro carro com o carona. Pô, os carros se envolvendo. Um fica dirigindo o helicópterozinho, o outro atirando. Maravilhoso. Isso, que jogo maravilhoso. Isso assim é o co-op, cara. Temos que fazer mais vezes. 2006, Kingdom Hearts 2. Final Fantasy Copa 11. Da Alemanha. Que mais, 2006? Eu terminei de fazer. Eu já não estudava mais cálculo e física em 2006. Tinha acabado 2005 isso na minha vida. 2006. Eu entrava na faculdade, entrava no direito em 2006. Olha aí, tu entrava no direito em 2006? Meu namorado também. 2006. Marvel Ultimate Alliance, um jogo maneiro. Um jogo maneiro. 2006, que mais? Eu não tô com nada aberto aqui, eu tô puxando a memória. Tô tentando pensar. 2006. Final Fantasy 12, 2006. Mesmo? É. Olha aí, hein? Gente, 2006 fazem 10 anos. Caralho, o PH é muito errado, né? E vai falar de Final Fantasy, só cita Final Fantasy 10, Final Fantasy 12. Caralho, olha PH, só, parou. Eu sou certo, porque esse programa é de decepção. Não é pra falar de Final Fantasy bom, não. O Oblivion saiu também. Olha só, meu jogo é melhor que o seu: Final Fantasy vs Shimui. Estão todos presentes. Ah, não, mas é verdade, é o Pyron com o Daigo contra vocês dois. O meu jogo contra o seu jogo. Qual foi o Final Fantasy? Mas qual foi o jogo contra o Shenmue 10? O 10? Olha, é Shenmue contra o Final Fantasy 10. Olha só, eu já joguei. Eu já zerei Final Fantasy 1. Tem que trazer o Daigo hoje aqui. Olha, eu zerei Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 2. Não zerei o 12. Zerei o 13. Zerei o 13, 2. Não zerei o 13, 3. E eu nunca joguei no Shenmue. Vou te dar um argumento. E daí? Sabe por que tu gosta do... Não tem porra nenhuma. Sabe por que tu gosta do 10, do 12, caralho, do 15, essas porra toda aí? Porque tu, quando for jogar o 10 lá do Chamarro, tu vê aquela porra colorida, plumada, cheia de firula, os caras viadão, babá. Você remeteu logo o quê? Pô, essa porra aqui é Kingdom Hearts, tudo colorido, viadado, me amarra essa porra. Aí tu se amarrou, cara. É porque as porra que tu se amarra, entendeu? Vai jogar assim muito, tu vai curtir, cara. Tu vai ver um cara de jaqueta, calça, não tem colorido. Dirigindo... Não tem atrativo pra você, entendeu? O cara dá soco, cara, ele dá chute. Jogando fliperama. Jaqueta calça. Tem isso? O protagonista ideal do Pyro é o motoqueiro bolado, man, né, cara? O jogo do Sonhos do Pyro é o jogo do carga pesada. Você joga com daquela série de motoqueiro lá do Dead Pills. Não, é o jogo do lobo, cara, que não existe. Tem o jogo do lobo, porradeiro, sujeito. Caralho, o herói do Pyro é o lobo, né, cara? O herói preferido é o lobo. Olha só, 2006 também teve muita merda. Eu tô vendo aqui que o The King of Fighters Maximum Impact 2. Oh, cara. É muito ruim mesmo. Daqui a 9 minutos. O quê? X2? Gente, bom filme. Amigo. Daqui a 9 minutos é aniversário do Senhor da Eternidade. Sim, 25 de maio. Viva 25 de maio. Ah, o cara escapou um dia de ser fazer o dia 24, né? Escapou. Eu escapei também. Ah, liga pro celular dele aí no Skype. Tô sem crédito. Ah, porra, tá certo. Sem crédito. Já passou essa época de lápis de manjador já, mano. Essa época já. Agora é lápis de casado, agora. Lápis cheio de conta pra pagar. Aí, uma decepção. Conta, na eternidade, arrumou namorada. Arrumou namorada? Demora 200 anos já, porra. Porra, mas ele entrou no baixo frente e só falava de dar um cuma, né? Como é que o cara aparece namorado assim depois? Decepção. Demole, eu acho que ele já namorava, inclusive, quando a gente começou o BFS, não, né? Não. É mesmo? Então não. Vamos terminar ou alguém quer falar de algum jogo? Eu quero falar que coisas recentes aí. Projeto da Zona é um jogo fraco, enjoa. Bosta, muito. Jogo merda. Eu também quero falar que... aquele Infamous Second Son, bosta, chato. Não joguei, quero jogar, queria jogar. Ah, não quer não, joga não. E te falar também que, fora isso, o Star Fox Zero. Eu fiquei muito triste. O jogo era pra ser muito bom. Se fosse um jogo só na Platinum, ia ser muito bom. Mas aí entrou a Nintendo no meio e ferrou o jogo. Pra variar. Usa controle. Usa controle viadado, faz isso, aquilo. Estragou o jogo, nego fala. O jogo era pra ser maneiro. O jogo tinha tudo pra ser maneiro. É igual o Batman Super-Homem, o Star Fox Zero. Tem um jogo muito bom ali, mas os produtores da Warner fizeram merda. Teve um jogo muito bom daquele Star Fox. Star Chicken Island! Quer falar? Não, eu quero falar nada não, eu quero que todo mundo se fuder, eu tô com ódio. Estamos chegando ao final do ódio do Ilapso. Ódio, cast. Olha a musiquinha do Sonic aí, ó. Música do Bastante Soco. Olha só. Existem males. Mundo dele, remix perdido. Existem males que vêm para o bem. Um deles é o Sonic 2006, que trouxe a música de encerramento do Bastante Soco, que é uma ironia a cada episódio que passa. Sim, é uma ironia. É o mundo dele. Gostaria de dizer também que todos os jogos que são uma decepção pra gente podem ser a alegria do coleguinha. Então, E vice-versa. Então, Ilapso, sim. Rápido. Todos os jogos que podem ser alegria do coleguinha. Rodada relâmpago. Me diz um jogo que é a tristeza da galerinha e que é uma felicidade sua. Valendo. Tristeza da galerinha, felicidade minha. Pô, a gente já fez um programa disso, né? É o prazer culpado. Pra mim, pode ser o... não tô lembrando nenhum agora. Vou pensar aqui um minutinho. Eu vou mijar e a gente finge que esse minutinho nunca existiu ou pergunta? Não, eu tô realmente pensando mesmo. Que todo mundo odeia menos eu. Eu me amarro, todo mundo odeia. Marvel Capcom 3, não tô sozinho, porra. Não, é verdade, muita gente gosta. Tem que ser maluco pra não gostar. Aquilo é fantástico. Todo mundo odeia. Não, mas tem que ser jogo. Meu namorado fala Dilma. Eu não odeio a Dilma, acho ela incompetente só. Mas então o bode também não odeia. O bode também. Não. Bode de humanas, pô. Dilma! Bode de humanas. Ele é de humanas, mas ele é hipócrita. Então, porra, o jogo que todo mundo odeia, menos eu. Todo mundo odeia. Não, se todo mundo não, mas uma galera fala é mal. É decepção, né? A decepção pra galera, menos eu. Eu pensei num aqui bem bosta, não tem nada a ver. Tem um tal de Banner Saga no Steam, que é um jogo de RPG tático, que eu vi todo mundo falando mal, eu gostei do jogo, mas não é bem, não é isso que a gente quer. Porra, é. Vou falar o Might Number 9, então, que nem saiu ainda, tá? Eu vou me amarrar nesse jogo e todo mundo vai achar um saco. Vai fazer, inclusive, streaming na semana que sair, né? Na semana que saiu. O Inafune sumiu com o nosso dinheiro. Esse Might Number 9 é o Chateaubriand dos jogos, cara. O cara sumiu com a porra. Guilherme Fontes. Vai aparecer com a porra do jogo aí, ó, o maltrapilho do cacete, cópia de Cyborg 009 do próprio Mega Man, e falar aqui o jogo que vocês deram dinheiro pra fazer. Eu não financiei essa porra. Eu só vou comprar. Eu financiei e acabei de descobrir que eu ganhei 3 cópias do jogo: Play 4, Play 3 e Vita. Caralho! Crossfire, eu ganhei uma cópia só e serve pros 3. Eu pude escolher pra que plataforma eu queria. Se eu pedisse PlayStation 4, era Crossfire. Acabou. Você não ganhou das 3, não? Não, é uma cópia que vale pros 3. É um cross-buy. Você comprou uma vez só o jogo, igual mas você pode me dar uma, por exemplo. Não, eu tenho uma cópia só. É da minha conta. Quando eu ativar a minha conta. Ganhou pra tudo da Sony, né? Tipo, tudo que é Sony, tu ganhou praticamente, mais ou menos isso. Né? Na PSP não vai ser o jogo, mas assim, pros 3, pro Vita 3 e 4 vai ser o jogo. Mas é isso, cara. Sei lá, eu tô tentando pensar alguma coisa. Tipo, Uncharted 3, pronto, pode ser Uncharted 3. Uncharted 3, todo mundo achou meia boca em comparação ao 2, eu gostei pra caralho. É porque ele não tem o elemento sobrenatural que o 1 e o 2 tinham. Na verdade, ele tem, mas era tudo falso. E aí a galera não gostou na época. Inclusive, a galera que não gostou do 3 por causa disso nem joga o 4. Mas o 4 é bom pra caralho. É isso, basicamente é isso. É o Uncharted 3. Pronto, e com ele? Uncharted 3, Nathan Drake. É isso aí. Dr. Bode, me dá uma ajuda aqui. Se você pudesse ser feliz com um desses jogos que você falou, qual o jogo que você mais gostaria de ter sido feliz com ele? Ah, isso é fácil. 10-2. Sem dúvida. Porra. Mole. Mole. Porra, é isso? Até eu queria. Porra, ser feliz com esse jogo. Porra, tanta construção pra isso, cara. Esse é o Brasil que a gente precisa, gente. E Pyron, você queria jogar um Sonic bom hoje em dia? Cara, eu ia falar, se me perguntasse um jogo que ninguém gostou, eu gostei do Sonic, tem vários aí, o Sonic Generations, os dois Sonic Karts, eu gostei pra caralho de jogar, cara. Não, mas Sonic Heroes. É isso aí, é foda. Você gostou do Sonic Heroes? Não é Sonic Heroes, não. Qual é aquele que é de 16 bits? Eu acho que é fan-made aquilo não é sério. Não é. Ah, Sonic 4 Super Nintendo que tava no Mario? Não. É um Sonic fanmade de Super Nintendo, mas de Mega Drive, que você joga com os três ao mesmo tempo. Joga com Sonic, Knuckles e Tails. Nossa, você controla o Sonic. O Sonic de trio é muito bom esse joguinho. Trio? De corrida, tipo carrinho? Não, corrida 3D, tipo, você tem um velocista, um que voa e um forte. Aí você tem que ir alternando durante a corrida. É, não, então é Sonic, é muito bom. É de PS2, eu acho, GameCube. Muito bom esse jogo. Olha só, vocês estão falando de Sonic aí, eu ia perguntar, eu ia falar assim, olha só, eu perguntei um negócio no programa que a gente gravou aí e ninguém respondeu ainda. Mas a gente nem lançou esse programa ainda, então. O que você tá falando, cara? Deixa eu te falar uma coisa, PH. Esse episódio aqui, apesar de tentar fugir do clichê, só mostra as feridas, né, cara? Acabou falando de Final Fantasy X, Sonic 2006. Cara, quando um guerreiro é ferido, cara, e a cicatriz não fica pra sempre, velho. Não adianta, não, não adianta. Vou querer falar de outro jogo. É Sonic 2006. É só mais Final X, Fantasy, né, cara? Não tem jeito, cara. Não adianta. Você tô falando de outras merda, mas voltou pro mesmo assunto, cara. Tá Sonic certo. 2006, liderando aí a cabeça de jogo bosta. Então, amigos da justiça, se vocês ouvintes aí tem algum jogo que foi uma grande decepção no coração de vocês, compartilhe conosco, mostre sua opinião em eugostojogos@baixofrentesoco.com. E se você quiser também falar com a gente no nosso grupo do Facebook, não lembro mais o endereço do Facebook, né? facebook.com/groups/baixofrentesoco. Isso. E a gente tem também a página do Baixo Frente Soco, que é /baixofrentesoco no Facebook. facebook.com/baixofrentesoco. Isso. A gente tem um twitter.com que a gente fala nas coisas, como é que é também? Isso aí que você falou, twitter.com/www.baixofrentesoco. Baixofrentesoco. A gente tem um YouTube também, que a gente bota vídeos muito quase nunca e faz streaming, que... como é que é? É essa parada aí, já até esqueci. O que é youtube.com/baixofrentesoco. Frente Sul. Então, todas as últimas lives que nós fizemos estão lá. Inclusive, as que foram feitas no Twitch estão lá agora também. Olha. Lá é o local. A gente tem também um Patreon, que é patreon.com/... Não, eu não posso falar porque é secreto. Não, porque é patético, eu tenho vergonha. O que mais? Acho que é só isso, né? A gente tem uma conta bancária. Minha conta aí no Banco do Brasil, quem quiser ajudar também, tá? Tem conta de luz também. Olha só, mais fácil. O Ilaps tem conta no Banco do Brasil, tem conta no Itaú também. Que é, pô. Eu tenho conta no Bradesco também. Bradesco. Eu tenho 4 empregos, gente. Você dá aula. Eu sou tipo pai do Chris. Você dá aula. Então eu tenho 2 empregos e dou aula em 2 lugares. Eu sou tipo o pai do Chris ao quadrado, cara. Mas, Pyron, diga. Você faz alguma coisa ou você é oficial do Baixo Frente Soco agora? Não sei, cara. Tamo aí. Então faz seu jabá. O Pyron, sabe o que é? Sabe os super amigos que tem o Chefe Apache, o Samurai, o Vulcão Negro, as minorias, né? Tem o negro, o latino, o índio e o japonês? Uhum. É isso aí. É isso aí. Que minoria é você? Você é o motoqueiro de barba agora, o motoqueiro com recém-barba. Eu sou o episódio filler, cara, do Baixo Frente Soco. High five. Mas vamos lá, conta pra gente, Pyron. Se as pessoas não quiserem ver você no Baixo Frente Soco, quiserem ver em outros lugares, onde a gente pode encontrar? Pode encontrar lá no youtube.com/pyronslayer, falando de joguinhos. Não. Você não vai falar Pyronslayer desse jeito, vai falar Pyronslayer com efeito polar. Tipo Frajola, né? Vai lá, tipo, manda ver. Pyronslayer. Covil do Pyron. Lá as pessoas podem encontrar o que no Pyron aqui? Ai, Pyron, eu acabei de começar a ouvir o Baixo Frente Soco. Que porra é essa de Pyron Slayer? Cara, lá você pode encontrar reviews, mas de uma maneira um pouco mais diferenciada sobre jogos, principalmente antigos, né? E jogos modernos aí que a galera não dá muita atenção. Então, se quiser ver coisa interessante, diferente, dá uma passadinha lá. Aí você vai gostar. E também uns paradinhos, hackzinho maneiro que eu faço lá, pá, fazer uns videozinhos lá comparativo, maneirinho também. Mas tudo com carinho, amor, bem editado. Então, vai lá, dê tua opinião. Gostou, dá um curtir lá. Não gostou, dá um foda-se, tudo certo. Hackzinho? Era uma hacker, cara. Doutor Boyd, você tem alguma frente aí que... pra anunciar? Não, não quero anunciar nada, não. Tô bem, tô feliz, a vida é boa. Já foi mais fácil, temos um governo golpista, mas a luta continua nas ruas. Vamos mudar isso. Vamos tirar esse presidente aí que não venceria nem o Pastor Everaldo. Presidente não, presidente. Presidente. Tá bom? Michelzinho. Só pra fechar. Michelzinho, cara. Eu sou o Michelzinho. Como é que é? Eu tenho 3 videogames e esses aqui são os meus amigos. Eu não escolhi nenhuma menina porque meninas são feias. É, mas, é as meninas. Vou falar uma coisa, mas o bode, cara, que é tipo de cara que se ele andar com uma camisa vermelha na rua, o nego bate nele achando que ele é petista, cara, que tem muito cara de petralha, né? Será que ele não é? Ele é de humanos. Aí tá rindo. Não pode o nome que é. Eu sei. Quando ele andava com aquele uniformezinho, aquela fardinha lá na época do segundo grau, a galera já devia olhar e falar, olha esse aí, não engana ninguém. Boing. Não engana ninguém fardado assim desse jeito. Uma última pergunta antes de encerrar esse programa. Você já usou boina? Claro, porra, por 7 anos. Porra. Chato boina, é óbvio. Um abraço isso, né? E até semana que vem. Hora de pôr. Sabe dobrar a bandeira, bode? Sabe dobrar a bandeira, não sabe? Sabe achar uma bandeira? Exercícios básicos aí, né? Fundamentais. Sabe que tem que bater com o dinheiro com a mão direita ou não com a esquerda?